97, Estádio 97, Estádio. Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. A partir agora em nome de Peugeot, 208 com central touchscreen, com taxa 0%. Liga agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque já um test drive. Nome de ticket alimentação de Natal, cartão que vai mudar o jeito de motivar os seus colaboradores. Polo Ar com a Polo Ar ar-condicionados, você entra no clima, hein? Acesse poloar.com.br. BV Financeira, precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais, hein? Posando o jeito de garoto, cuidado de homem e também do Grupo Esser, um nome construído com história. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. E aí? Boa tarde. E aí? Beleza? E a bagaça aí, Dodô? Agora sim. Né? Agora foi. Tudo bem? Boa tarde aí pra todo mundo. Boa tarde. Ó, seu Bentô. Tá rolando amistosinho ali, deixa eu ver quanto tá. Amistosinho? Amistosinho? Amistosinho de quem, seu Bentô? Brasil e Áustria, né? Quanto tá? Gol da Vila, de pênalti. E ele conseguiu, cara, viu? Hã? Ele conseguiu. Quem conseguiu? Ah, o Davi Chorão. Quem? Não, o Thiago Silva. Ah, o Thiago Silva. O Thiago Silva, Domênico. Chorão. Começou o jogo, ele tava sentado no banco, assim, com a mão sobre a genitália, fazendo um negócio, velho. Ah. O que aconteceu? O que aconteceu? Miranda saiu machucado. Quebrou o Miranda. Ou seja, ele tava apertando ali, Domênico Gato, um vuduzinho. Aí na hora que o Miranda caiu lá, se contorcendo de dor lá, sentindo a perna. Fez uma massagem. Ele levantou e já começou a dar um sorriso irônico. Falei? Já tava no banco. Na boa, o Dunga é muito bonzinho. Se eu sou o Dunga, eu improviso um volante, ponho outro zagueiro, eu ponho qualquer um, mas não ponho ele. O Dunga é gente voa pra cacete, porque eu não colocaria, mano. O Marquinho não tá no banco? Aí do Brasil, o zagueiro? Tá. Colocaria o Marquinhos, não colocaria essa figura. Só pra ele chorar um pouco mais. Tudo bem, vamos começar com o Santos aí, pode ser? Bora. Vamos lá. É o seguinte, você não vai falar do Edinho. Ah, né? Edinho foi de novo buscar o Edinho. Foram buscar o Edinho. Foram buscar o cara. Foram, tá guardado lá. É só porque ele lavou a calça jeans com 10 reais dentro? É. Lavagem de dinheiro. Já aconteceu, tá preso novo, o Edinho, né? De novo. Ah, aquele envolvimento torvido, né? Que ele teve aí, né? Ô, Gê. Senhor, fala algumas coisas aqui, ó, pro Peixe. Primeiro, o Robinho fica até o meio do ano que vem, caso não venha nenhuma proposta. Robinho. É, quem ganhar aí vai tentar... Diz ele que tem, né, umas propostas, mas tem. Ele quer ficar... Tá ganhando bem aqui, limpinho, né, RG? É, quer ficar no Peixe, né? Quer ficar no Peixe, então deve ficar até, tentar prorrogar por mais 6 meses, então ele ficaria o ano de 2015 inteiro. Né? Entendi. Foi oferecido o Guilherme do Atlético Mineiro. Guilherme? Sabe o atacante, Guilherme? Ah, eu sei quem é. Guilherme, jogou no Cruzeiro, Guilherme Rapoginho. Mas eleições, né? Impedem a negociação. Enquanto tiver as eleições lá. Legal. Entendeu? Oh, mas numa boa, então, hein? Ô, Chovento, o Guilherme, ele vive mais no departamento médico que jogando, hein? Sim. É bom jogador. Ele fez uns gols decisivos aí, né? É bom jogador, né? Mas quebra pra E contra o Atlético Paranaense? Quem? Atlético Paranaense. Leandro Damião deve aparecer no ataque. É, na verdade, são 4, né? Sai o Bruno Vini, o Renato, o Rildo e o Gabriel. É. Aí volta o Damião, volta o Souza. Sim. Giovânio? Não, Giovânio não. O Lucas Lima, o Robinho, o Leandro Damião, certo. O Alisson, o Caju, né? E o Dracena. Dracena, do Dracena. Você não chamou o Damião do pé de galinha hoje? O que aconteceu? Agora também, vê se ele jogar... Sabe por quê? Não... Você quer vender? Sabe por que eu não vou chamar? Torci pra ele fazer logo... Faltam 4 jogos, é isso? Faz uns gols, né? Vai que acontece o DVD. Niki? É, entendeu? Vai que acontece. Certo. É isso aí. Tudo tá bom, então. Vamos ao São Paulo. Olha lá, Motinha. Tudo certo ou não? Tudo certo. Tricolor já tá lá, hein? Tá na Colômbia. Medellín. Estádio bombado, muvuca lá, caldeirão pronto. Né? E... Ixi. Destruiu o microfone. E ajuda aí, ô... Ô, Rabicho, rádio ao vivo, é isso mesmo, o tá destruindo o microfone, pô. Não faz isso. Solete, microfone. O Alexandre de Pá deve ser reserva, né? Certeza. Luiz Fabiano deve ser o titular. O Pato falou que tudo bem, porque ele deixou respeito, né? O Luiz Fabiano sabe quem manda ali é o Muricy, né? Deixa eu ficar quietinho. Deixa eu falar com você. Me falar nisso aí, tem jogo aí quarta-feira, mano? Tem. Você tá lá. Ah, eu pedi pra vocês um ingresso pra mim no jogo do Palmeiras. Pra quê? Ah, eu quero ver a Arena Nova, mano. Pra quê? O Muricy. Bacana lá, fala aí, mano. E tá liberado lá, tendo com bola lá. Os colombianos são mais gente boa. Deixa eu ver se tem com bola no estádio. Não tem nada a ver. Cara, gente boa, senão ia embora. Mas agora tem que chegar lá, ó, sair de lá com empate com gols, é bom. Muito bom. Muito bom. Né? Vai me deixar menos nervoso aqui no Morumbi. Então, fazer um golzinho, né? Empatar, sair com. Tá ótimo. E lá é chato, sabe por quê, Motinha? É um dos maiores campos da América do Sul, em tamanho, largura e comprimento. Sim. E aquela grama fofa, antiga do Mineirão, lembra, mano? Opa. Aquelas grama fofa pra caramba. Tem gol! Gol do Neymar, é? Brasil, Neymar. Aí, RG, ó. O cara falando mal do Neymar aí, ó. É. Só tem um cara que fala. Quem fez o gol? Brasil. Quem? Mano. Só tem um cara, cara. Mano. Quem é esse cara? O cara, né? É o Neymar cara. Neymar fez o gol? Vamos ver agora. Narra aí, Domênico. Solta a barra, velhinho, porra! Agora que golaço, hein? Você gostou, Domingo? Golaço. Chutou, é gol! É gol! Não foi Neymar, não. Quem foi? Já vai mostrar. Segura aí. Segura que a gente não sabe ainda quem fez o gol. Segura aí. É do Brasil! Mas quem? Paulinho, Roberto Firmino, ele que tava na arquibancada, era um torcedor, acabou de entrar. Vou falar, nem o Dunga sabia o nome do cara. Eu só quero dizer que Roberto Firmino. Firmino é nome de sapateiro. Leva lá no Firmino pra trocar meu salve. RG, de onde veio esse cara? Você Firmino. Firmino. Roberto Firmino. Não, fala sério. Parecia aqueles videogames que tem o nome misturado dos jogadores, sabe? Eu quero dizer Firmino é nome de sapateiro. Aleijo, tem os nomes que ninguém sabe. Mas foi um golaço, hein, Domingo? Roberto Firmino. Golaço Firmino. Ah, mas antes, calma. Antes do Corinthians, mano, eu preciso dar um recado da Peugeot, né? Preciso falar de Peugeot aqui, porque Peugeot 308 Active. Bora. 1.6 Flex Start com teto panorâmico e taxa 0%. É isso mesmo, você ouviu. Taxa zero, hein? Tem também o Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3, Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve, troca de marcha no volante, hein? E também toda a linha 208 também com taxa zero. Olha só que mordomia. Ou você compra agora ou não compra mais, não, hein? Isso aí, mano. Incrível, hein? Então ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489. E marque um test drive, viu? Mas respeite os limites de velocidade, é Peugeot. Estádio 97 também pela Energia 97 em nome de BV Financeira, hein? Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba mais. O nome do grupo é ser um nome construído com história. Também nome de HDI Seguros é debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec. A Banditec é a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E Outback, no Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente para você. Scream for me, Corinthians! Coringão, mano, Coringão. Agora, mano, só uma coisa. Quem querer cornetar, o jogador do Brasil estava impedido, né? Por mim, não valeria o gol. Se dane, é contra a Áustria. Então, eles vão pro inferno. E o Baco falou que o maior jogador da Áustria foi Gerhard Berger. Foi um chute de fora da área. Eu achei que alguém fosse falar, não, mas um chute de fora da área. Mas ninguém fez escada, então. É porque eu não vi o gol. Vão pra merda, todos vocês. Peraí, quem tem que fazer a escada pra vocês são as pessoas que estão ali de frente pro lance, coisa que eu não tô. Eu achei que tava impedido. Eu nem vi o gol. Tu não quer ajudar um amigo? Também não vou rir mais de você, seu idiota. Ô, Filipão, eu tô de frente pro Domênico. O Domênico não faz gol. Tu quer ficar aí de costas pra ele? Não, não quero. Domênico faz gol, sim. Mas fala do Corinthians aí, bem. Já parei. O negócio é o seguinte. Já pendurei a chuteira. O negócio é o seguinte. Anderson Martins e Fábio Santos não enfrentam Goiás. Que momento, Fábio hein? Santos aí tá recuperando mais um pouco. Que momento. E o Anderson Martins também é ausência na zaga. E o Guerreiro, será que chega a tempo? Então, parece que mesmo que se chegar a tempo, não participará da partida diante do Goiás. Onde é esse aprazível jogo mesmo, mano? O Corinthians vai jogar em Belém do Pará. Ah, melhor ficar por aqui, hein, velho. Vai pra Belém do Pará pra jogar contra o Goiás. O Corinthians ele vai todo remendado, cara. Por onde é o Guerreiro? Na seleção peruana. Peruana. É? Seleção peruana. Tá servindo peru. É... O Corinthians precisou pegar passaporte, mano, pra jogar em Belém? Não, não. Não zoa a cidade de Belém do Pará, não, porque é bacana pra diabo, velho. É longe. É a terra da açaí, mano. É a terra da açaí. É da hora, Belém. Tudo bem, mas é longe. Mas o negócio é o seguinte, com relação ao Corinthians, ele vem desfalcado aí do Anderson Martins, como o Bento falou. O Fábio Santos também não terá condições de jogo. Ele teve uma contratura na perna. É, tem outros desfalques aí também. O Petros não joga. O Petros tomou o terceiro amarelo, tá fora desse jogo também. Temos os desfalques aí do Lodeiro, do Romero, do Guerreiro, enfim. O Corinthians vai remendado. É melhor falar quem joga? Por que você não fala quem joga? Por outro lado, o Elias volta também. Ele havia tomado um cartão, também estava fora desse último jogo do Corinthians. Ele vai voltar para esse próximo. O Corinthians ele vai um pouco desfalcado, sim, diante do Goiás. Só que o negócio é o seguinte, o RG. O Corinthians ele vai ter uma partida difícil, primeiro. Jogar lá em Belém não é fácil. Porra. Não é fácil. Mesmo sendo à noite ali, o jogo é pedreiro. Belém aí à noite deve bater 30 graus. Estádio cara. Mangueirão. O Aguinaldinho uma vez fazer um show lá no Mangueirão, sentiu a pressão incrível. Só de mormaço. Só de mormaço na cara. Ali Mangueirão, no... lotado. Queima bastante, né, Bidu? Até o Konami que tá me falando aqui também falou: ó, o Pará é muito louco. Bem melhor do que Manaus. Também acho, viu, Konami? Manaus, a única coisa que tem boa é a Zona Franca. Mas véio. O negócio é o seguinte: o Corinthians ele precisa, RG, também. Mesmo diante dessas dificuldades. O Corinthians ele tem a obrigação de vencer o Goiás, porque o Goiás, com todo respeito ao Goiás, aí que nem tá tão mal colocado no Campeonato Brasileiro, não vai cair o Goiás, tá até com uma tabela mais tranquila, mas o Corinthians ele tem absoluta... Absoluta? Não, mas... Obrigação, de cara. Não vou nem usar o termo obrigação, porque obrigação ainda é pouco, perto do que o Corinthians tem que fazer diante do Goiás, cara. Tô tentando buscar uma outra palavra que seja... pode perder, né, velho? Seja mais obrigatório do que obrigação, RG. É dever, né? Não, é muito pouco ainda. O Corinthians, RG, ele vai pegar aí o Goiás, que é o 11º do Campeonato Brasileiro, e ele não pode nem pensar... Não, ele não pode nem pensar em ganhar de 1-0, Domenico. Tem que ganhar no mínimo uns 3-4, velho. Vai lá. Tem que ganhar, O único jogador... 1-0 tá bom, pô. Não, assim, Domenico, o Corinthians ele precisa começar nessa reta final. Eu vou te explicar o porquê. Domenico, vou te explicar o porquê. O Corinthians ele tem a obrigação de começar a apresentar um futebol mais convincente. O Corinthians diante do Bahia venceu, mas não convenceu. A torcida do Corinthians muitas vezes aí, Domenico, até quando eu falo isso, tem corinthiano que fica bravo comigo. Ah, mas pô, mas ganhou. Não é isso, gente. O Corinthians com o elenco que tem, ele tem a obrigação de jogar mais bola do que vem jogando. O Corinthians ele não pode passar o perreio que passou diante do Bahia, Domenico. Um jogo ganho, entendo, um jogo morto. O Corinthians ele cedeu um empate e quase que não vira. Tá, se não fosse um cruzamento aí do Mago Danilo e do nosso o Mago Danilo. Mago só tem um, não, ele tá no Verdão. É Valdívia, Você tá brincadeira. Danilo é um mago. Que Danilo mago? É um mago. Você tá vendo mago aí? Então vai lá, o Zidanilo... Só se for pra esconder alguma coisa que a gente melhor, sabe aonde. Não. É ó, que mago. Zidanilo... Mago só existe um, Valdívia. Ó, viu? Você virou Paulo Coelho. Se não fosse o Zidanilo dar um passe lá pro Renato Van Persie Augusto... Já era, velho. O Corinthians teria empatado mais uma partida. Renato Van Persie Augusto. Fala a verdade. Que o gol que ele fez foi top. Verdade. Não, mas ô Domênico, quando eu falo isso daqui, que o Corinthians ele tem o dever de apresentar um futebol mais convincente. Entra no critério de desempate, né? Pode entrar também. Muita gente que tá junto. Mas o Corinthians, o RG, se você parar pra analisar, o Corinthians ele tem aí a mesma quantidade de pontos aí do Grêmio e do Inter. Só que em termos de vitória, o Corinthians ele perde pro Inter. E o Inter com um jogo a mais. Então o Corinthians tem o dever de ganhar essa partida. É um jogo, né? Sim, o Inter tem um jogo a mais que o Corinthians. O Corinthians ele tem o dever de ganhar essa partida e ganhar bem, no meu entendimento, para que a torcida possa passar a confiar um pouco mais no time. Porque eu não vejo, sinceramente, um Corinthians com futebol tão convincente, cara. O Corinthians oscilou demais durante esse campeonato. Vai pegar o Goiás agora? Me desculpa. Eu prefiro pegar um Goiás, Domênico Gato, do que ter que pegar um Cruzeiro jogando em Minas. Não, sim. Do que ter que pegar o Inter jogando em Porto Alegre. Então é um jogo para ser comemorado, sim. Tá certo? Você pega aí, o Inter já jogou essa rodada. É aquele jogo que ele adiantou com o São Paulo aí e acabou empatando por 1-1. Um outro adversário é o Grêmio, o Domênico Gato, ele vai pegar o Cruzeiro. E o Cruzeiro, ele tem a obrigação de jogar bola contra o Grêmio, porque ele precisa ser campeão no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Porque vamos supor que o Cruzeiro tome uma traulitada do Grêmio, e aí depois na próxima partida também perca, que o Cruzeiro vai perder. É que não perde também. O próximo jogo do Cruzeiro depois do Grêmio, deixa eu pegar aqui na tabela. Vai Criciúma? É Goiás, tá travado. Cruzeiro depois do Grêmio. Tem gol. Ó, travou aqui Brasil, internet. O Brasil acaba de abrir o placar com o Davi Luiz 1-0, né? Já foi o gol. Tá 2-1, ó. Já foi o gol. Mas o negócio é o seguinte, o Corinthians, no meu ponto de vista, ele tem a obrigação de ganhar agora do Goiás, porque depois o Corinthians ele ainda vai ter confrontos aí contra a Grêmio e Fluminense. Grêmio e Fluminense, teoricamente, são adversários diretos aí do Corinthians aí pra ingressar nesse G4. O Grêmio já tá. Então o Corinthians ele tem a obrigação de ganhar e ganhar bem do Goiás amanhã. Tem que atropelar, velho. Não tem que dar chance pro azar, não. Tem que passar o carro. O Corinthians, ele tem que fazer valer o fator aí de ter um elenco qualificado. Tanto é que entrou lá, os dois meninos que entraram aí. E o Danilo coloca como menino, porque o Danilo, pelo potencial que ele tem... O Danilo é verdade. É o quê? Ó, o Danilo é um menino. Corre igual um menino. Corre igual um menino. Danilo Mamarrão. É verdade. É verdade. Doa quem doer. O Danilo, o corpo... Domênico, o Danilo, ele tem talvez aí o corpo de um adulto, mas mano, chega, ele tem, mano, ele chega, tem talvez a vontade chega. De uma criança. O Danilo se dedica demais, velho. O Danilo se entrega. Um jogo mano, que ele fez. O Danilo parece soldado Ryan, velho. Não, para, mano. Ele tá todo remendado. Você falou no começo do ano que não queria que ele renovasse com o Danilo. Não, imagina. Eu acho que não pode fazer, ô Moto, uma extravagância financeira pra renovar com determinados jogadores. Mas o Danilo é importante ter no elenco. Eu acho que a diretoria do Corinthians aí deveria renovar o contrato do Danilo até ele não ter mais condições de andar. Mas conta de novo aquela passagem do filme que você comprou do soldado Deus. Ryan. Conta de novo tudo aquilo que você comprou aquele dia. Não, também tá falando que o programa tá atrasado. Ah, mas não começou agora? Tá enforcado. Só um minuto. O Cruzeiro tá com problema? Depois. Então, provoca. Pô, tá aí que tá. Problema? O Cruzeiro, se ele conseguir ganhar essas duas partidas próximas do Domênico Gato, se ele ganhar do Grêmio em Porto Alegre e depois vencer o Goiás, ele já automaticamente é campeão brasileiro. Não é que pode ser. Matematicamente já garante título. Já garante. No próximo. O Cruzeiro, se ele conseguir vencer essas duas próximas partidas, aí o São Paulo não alcança mais. Aí é game over. 4 pontos, ele vai a 7. Continua o 7. Mas eu acho que o Cruzeiro não game consegue over. Ganhar do Grêmio em Porto Alegre. Ele não ganha, Agora é hora de separar os homens dos meninos, cara. Mas então, o Grêmio tá embalado. Mano. Ah, eu adoro, eu separo fácil. É isso aí. Chega, né? Chega. Pô, depois que ele falou essa do Danilo, para. Bom, chega. Danilo é um menino. Vamos partir pras primeiras ligações de hoje, lembrando, né? Que quem ligar pra cá dizendo... Peraí, faltou vocês. Faltou nós. Vocês. Palmeiras. Tá aparecendo o Paulo Lopes, esqueceu do Palmeiras. Não esqueci, é que o seu Bento... vocês falam tanto aqui, eu tô olhando outra coisa aqui, a tabela e eu acabei... Só pra falar, antes do Palmeiras, eu estava vendo o jogo, e um momento muito bonito do jogo... Qual jogo você estava vendo? Qual? O Brasil e austríacos. Ah? Um momento muito bonito, o Neymar foi substituído pelo Marquinhos. E numa visão muito bonita do Neymar, RG, ele tirou a faixa e deu pro Thiago Silva, isso é muito bonito. Ah, voltou a faixa? É, o Neymar deu pro Thiago Silva. Olha, isso é bonito, o futebol precisa disso, de alegria, tá de rá, de gluglu. Tu é chato, hein, mano. Rá! Deixa o gluglu. Seu mais chato, ó. Rá! Nossa. Chega. Como é que tem espaço no mundo hoje? Domênico, vocês topariam uma missão? Mandar um jatinho buscar o Verdiva pra jogar amanhã ou não? Merece, hein? Hã? Merece. Você vai pilotando já? Não vou pilotando porque não tem essa facilidade. Se esse tivesse... garbo. Depende do Paulo Nobre. Não, mas se o Verdiva é morto, ele vir reclamando de cansaço. Domênico, quer saber? Se o Verdiva fosse firmeza mesmo? Se o Verdiva fosse palmeirense? Vou te falar a real, Domênico. Hoje, ele falava pro Sampaoli lá. Fala, ai, como é que é um ai em castelhano aí? Ai. Me duele. Ai. Põe a mão, Domênico Gato, no posterior da coxa e falava, sentia a perna. Porque ele sabe que amanhã o Palmeiras tem um jogo decisivo. Ele deveria ter, ele tem a obrigação, não é que ele deveria ter pelo menos a consciência. Ele deveria ter a obrigação e a hombridade de jogar os 90 minutos. Sabe contra quem é o jogo do Chile? Zidane, Uruguai. Do Uruguai. Então você imagina Zidane, o tanto Pereirão vai quebrar ele. Vai tomar hoje. Seu Bento. Não, é isso aí. Isso aí o quê? Mas não falou nada. Então da expectativa do Verdiva. Eu tô esperando aqui a manchete, seu. Tá na expectativa do Verdiva, ver se acontece. Quem? Você. Por quê? É isso aí, eu também tenho razão, você não falou nada. O problema é que se não jogar, vai vir o tal do Felipe Menezes. Não. Manda o Felipe Menezes no avião pra buscar o Verdiva. Ele vai, né? Põe o Mendieta. Por que ele não empresta pro Chile? Um monte de jogador. Quem empresta o Felipe Menezes, empresta o que vem, o Mazinho, vai lá. Mas eles não são chilenos. Ô, Dodô. Naturaliza? Naturaliza. Ô, Dodô, essa inauguração tá com uma cara de zica, hein? Pelo amor de Deus. Sai pra lá você, ô, seca pimenteiro do inferno. Ô, Diego Souza em campo. É verdade que vai ter uma camisa nova? Diego Souza em campo. É verdade que vai ter uma camisa específica pra esse jogo aí? Não, mas você não sabe, a camisa tava escrita errada. Tá, é sério? É verdade. Estamos voltando a nossa casa. E o bom filho, a casa toda. Tem a crase e não pode ter crase. Acho que foi o Mota que escreveu a camisa. Não, foi teu pai. Ai, que é isso? Não, o pai isso, dele não faz o pai isso. Não faz é, isso. Pai já foi embora, Bento, mas olha, eu o Riquinho que escreveu. Eu. Não tem informação, não sei nada. Tenho quase certeza que o Valdívia joga amanhã. Ele falou que joga. Eu também acho. Tenho quase certeza. Você não machuca hoje? É, machucar. Ele não vai machucar. Não vai. Para. Vocês também, tudo seca pimenteira. Mas que cambada de seca pimenteira, velho. Os caras aqui tudo secando, velho. É brincadeira. Não, eu vou te falar uma coisa. Ah, pro inferno aquela todos vocês. Aquela informação que a vó deu ontem, saiu que foi, no Globo Esporte. Qual que é a informação que a senhora deu? Por favor, repita, porque a audiência é rotativa. E o Marcos Assunção se ofereceu pra jogar de grátis no Palmeiras. Não dá. Né? Então é verdade aquilo, viu? Não, que é verdade, ninguém duvidou. Não, é porque não tinha uma fonte mais forte, né? Não, ninguém duvidou da senhora, vó, porque a senhora é muito bem informada. A gente duvidou dele, vó. Da senhora, a gente Eu duvido que ele jogue, ué. Infelizmente. Pinta na história. Olha, eu agradeço ao Marcos Assunção por tudo que fez no Palmeiras, pelas faltas batidas, pelos gols feitos. Pela Copa do Brasil que ele conquistou, ajudou a conquistar. Não ele, mas o né? Ele mereceu mais tarde. Ele tá lá, tudo na história do Palmeiras, como cara vencedor, tá tudo lá. Mas hoje não dá mais. Ele já, infelizmente, não dá mais. Nem falta na Portuguesa tava batendo. Não dá. Foi uma estátua dele. Ele não ajudou a Portuguesa. Eu acho que o jogador que bate falta, ele deveria, inclusive, ter preferência de vaga. Ele era bom, batedor de falta? Porque você manja muito de falta. Muito bom. Ele viu meus DVDs. O Pirlo viu juntos. É verdade. Ó, eu acho que um batedor de falta deveria ter preferência em shopping. Deveria ter um símbolo embaixo. Ah, entendi. Batedor de falta. São pessoas diferenciadas. São X-Men do futebol. O quê? Essa vai ter agora, X-Men. É boa, né? São X-Men do futebol. X-Men do futebol. Batedores de falta. É, bom, vamos lá. Pintar histórica. Vovô Olímpico está com uma camisa da Taça de 51. Aí já fui a satirizar. Mundial. Campeão mundial. Copa Pirassununga, 51. Não, Copa Mundo, campeão mundial. Campeão mundial. Ganhamos contra velho Barreiro, vovô. Posso falar uma coisa? Eu era a única pessoa viva naquela época e comemorei como se fosse Copa do Mundo. Meu pai também estava vivo. Então a gente sabe que meu pai, é verdade. Meu pai sabe como é que foi o troço. Então pronto. Pera que se troça. 2-1 contra o Juventus. O RG já tinha 20 anos nessa época. Bom. Vamos agora às ligações. Só lembra aos senhores que quem ligar dizendo HDI Seguros, ele bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Eu disse me garante, porque toda hora os caras erram. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganha um kit Bozano. E lembrando mais uma vez que tem torcida Peugeot Estádio 97 para os corintianos. Tá certo? Corinthians e Grêmio. É domingo, 7:30. Jogo meio, sei lá, meio final de domingo. É um jogo no horário estranho, velho. Jogo no horário completo. Nossa, na hora da pizza, pô. Domingo, 7:30. Na hora da pizza. Na hora da pizza. Encerrando a semana. Ah, velho. Na hora do lanche. Depois das pegadinhas do Faustão, bicho. Meu Deus. É isso aí. Tá certo? Bom. Quem trouxe, mas tem que ligar aqui dizendo eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. E hoje, lembrando mais uma vez, só ouvintes virgens. Daqui a pouquinho também vamos falar do leilão de Natal do Estádio 97, onde estamos arrecadando agora quilos de feijão, hein? Já nós vamos falar também disso aí, tá certo? E muito mais. Você pode mandar teu lance lá, é só acessar o site 97fm.com.br, tá bom, RG? Tá certo. Agradece o Carole aí que trouxe bis pra nós. Quem é que trouxe? O Carole. O Carole ele podia fazer o filme do Tim Maia na versão do Tim Maia magro. Não, eu entendi outro nome. É, você sempre entende. Eu entendi errado. Não pergunta pra você. Ele é caminhoneiro. Inclusive, um abraço ao Robson Nunes, que faz o filme do Tim Maia. Muito bom, hein? Toda vez fala dele, não? Vai ser um cara bacana. O cara é bom, hein? Ele é muito legal. Aguinaldo. Ele e o Babu Santana também. Você pegou? O cara é bom também. Você pegou? A linha. Já tem gente aqui, ó. Vamos pra linha. Vamos pra bagaça. Alô? Atendeu. Oi, ei. Quem é? Depois te falo. Ufa, depois a gente fala. Graças a Deus, eu consegui, Babu. Truco, porra. Halloween com parte 2. Gente, vocês não sabem como eu sou fã desse programa. Primeiro, seu nome completo pra gente ver se você já ligou ou não. Fala o seguinte, primeiro, sai da zona da confusão. Nunca liguei. Então, mas primeiro dá o teu nome. Quero saber se você nunca ligou. Vamos lá. Não conto mais nada, é um prazer falar com você. Viu? Sim, mas o nome completo. Agora sim. Carlos de Salvo. Antônio Carlos de Salvo. Isso. Vê aí, Bar, você já ligou. Databar não falha, mano. Não falha. O Databar é, eu vou te falar. Nunca errou. Então tá bom. E quantos anos você tem? Alô? 4.7, doutor. RG? Hoje. 4.7 é uma idade bacana, hein? Produção. RG, maneira aí, meu RG. Ele nunca ligou? Não. Nunca, jamais. E você falou que nunca tinha ligado? É. Falou. Uma salva de palmas pra ele, Domênico. Sensacional! Parabéns, Domênico! Sensacional! Parabéns, RG! Brincadeira! Olha, muito bom. Ele é forte. Então, se ele nunca ligou... Salvou a hora. Eu ia falar, exatamente. Eu tava falando com o Garcini Santos, desliguei, tadinho. Você tá me ouvindo aí? Pera, não entendi nada. Como é que é o negócio aí? Eu tava falando com a minha filha em Santos. Santos. E tava tocando, vocês atenderam, eu desliguei. Depois eu ligo pra ela. Você desligou na cara da tua filha, velho. Ah, você não fez isso, velho. Que isso, velho? Que falta de respeito, pô. Mas com a filha ele fala toda hora. Com nós não, né? Salve o Palmeirense. Tem que desligar na cara mesmo pra falar de Palmeiras. Não, pra quê? Isso, não. Pra falar com o Verdão tem que desligar mesmo. Tem que desligar. Sim, meu, é lógico, Verdão, pô. Eu tô sentindo que o pessoal sente, viu, cara? É nervoso falar com vocês. Tá sentindo, né? Eu sinto bastante. Safada. Eu gosto desse tipo. Eu não sinto mais. Mas, ô, meu velho, você não falou o bairro. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro no bairro Cerâmico. Do... Cerâmico? O bar é o Bar Baixa. O bar não, é o Benja. Cerâmico, não tem nada de bar aqui. É São Caetano. O bar vai achar, ele falou. É São Caetano. Olha, a ABC. É o quê? Não tem nada de bar, não. Não, você tá nervoso por quê? Não, porque você o cara... não falou boa noite, você chegou. Não é boa noite, olha o sol brilhando. O cara veio desdenhar de mim, velho. Primeiro você tá nervoso. Eu não falo, nem falar com o bar eu falo. Ah. É um cara que nem... Não, não troca ideia há muito tempo. Uma vez o menininho cantou uma música e foi cortado. E depois ele foi... Ele foi presenteado. E é o que ele falou, nós nos consideramos amigos de vocês, cara. Meu não, muito obrigado. Assim, não. O sucesso do programa. Enfim, é por isso. Ó, peraí, pausa, respira. Tem que respirar. Calma, você tá, parecendo aquele cavalo doido que sai. Mota, parece o Silvério falando. É. Fala, Silvério. Vai, quem fala mais rápido, você ou ele, Silvério? Não, quem fala mais tempo, você morrer. Ó, deixa eu falar uma coisa. Eu lembrei de bairro cerâmico. O meu maior sonho é fazer aquela cena de Ghost. Do quê? Aquela cena do Ghost com o Domênico. Domênica. O que é isso? Aquela Domênica. Da cena Domênica. Domênica. Você assistiu Ghost? Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu queria fazer aquela cena com você, menino. Ó, o fantasma do trem já tem. Aí a gente vai fazendo a cerâmica e vai ficando uma coisa roliça. Não, mas eu não tenho nada contra o senhor. Não sei porque o senhor tá vindo pra cima de mim agora. Não, ele tá te elogiando. Vai você fazer a cena com ele. Mas ele quer com você. Não, mas vai você. Mas ele quer com você. O Nariga já vai fazer a do trem. É, já tem o fantasma do trem. O Benja já é o fantasma do trem. Mas ele quer fazer contigo, não é comigo. Eu faço com a minha mulher. Já, mulher é melhor. Ô, mano, já pensou que você é bonita? É. Eu com o Domênico, na frente, eu ensinando ele a pegar na cerâmica. Sou casado, um pezinho assim. Passando a mão nos peitos do Domênico. Ai, que tesão. Peraí que eu já volto. O Domênico fazendo o vaso de barro, mano. Mano, essa é com a Domênica é a cena que eu mais gostaria de fazer na minha vida. Quer tem a dizer, música aí, não tem a música. Quero dizer aos senhores que sou casado, muito bem casado, jamais faria isso com mas o senhor. Mas você queria que acabar com o casamento dele ou só com não, isso? Isso não é ou acabar. Só fazer um vaso? Isso é trabalho. Isso é produção cerâmico. Mas que música tocava? Ah, eu não lembro. Então, eu queria lembrar dessa música. Outro dia eu estava ouvindo sozinho com uma lingerie em casa. É a música do Ghost. Tava ouvindo com quem? Uma lingerie. Lembrei de Domênica na hora. Que momento. Ô, Antônio. O Domênico não conhece. Porque não tem nada a ver. Um abraço pro pessoal da Porto Seguro aqui de São Caetano, onde eu trabalho. A gente tem uma galerinha que sempre faz aposta, churrasco e jogos. Sim, sim. Então, eu tô no prejuízo que o nosso palestra tá só. Mas eu acho que a gente vai ter um ano melhor ano que vem, viu, Dodô? Então um abraço a todo mundo da Porto. Enfim, a todos os amigos. Eu não tô conseguindo lembrar de todos aqui. E amanhã, hein? Domênico, acho que amanhã a gente ganha, cara. Olha, mó zica. Que eu queria falar com você. Eu concordo em tantos pontos com você, cara. E eu acho que o ano foi muito ruim. Não tô querendo defender o presidente, mas eu acho que ele errou tentando, pelo menos tentando mudar, né? Então, em que sentido? Que sentido que você achou que ele tentou mudando? Ah, Dona Elis, tem tudo. Eu acho que essa nova... contratação, essa nova forma de contratação, vai ser o futuro, cara. Os times não vão aguentar pagar. Não, isso também, eu também sempre achei que era legal. Só que o erro dele foi entrar sozinho nessa causa. Se ele entrasse, tivesse se aliado a outros clubes, ele ia ter mais força, ia ser o futuro. O futuro é esse, cara. Eu também concordo. Porém, quando se trata de clubes de futebol... Concordo 50% com o que você falou, os outros 50% não. É, quando se fala... Não, eu sei, mas a realidade... Bah, não, o Bah não faz programa. Quando se fala de clubes de futebol... Esse cidadão é produtor. Quando se fala de times de futebol, eles não são unidos, eles querem o pior pro cada outro. Cada um quer ferrar o outro, então não adianta. Isso não existe. Porque se eles fossem unidos mesmo, por exemplo, o Palmeiras tinha que se unir, por exemplo, com o Santos. Unidos contra a semente do mal. Se unir com o Santos e se unir com outros times. O Vasco, esses que estão. O Vasco tá subindo de novo. Sabe, se unir com esses times maiores aí. E pedir mais dinheiro não pode ser muito para um e pouco para o outro. Não pode passar jogo de televisão só de um e do outro, não. Então eles tinham que, se fossem unidos, devia ter pedido. Mas como não são? É cada um por si, Deus por todos. Cada um quer ver só o seu lado. E quando a coisa tá ruim pra ele, e aí ele vai reclamar. Eles não enxergam, não, que juntos pode ser bem mais forte para ganhar. Muito mais forte. Unidos eles são mais fortes, cara. O que eu concordo com... Eu comecei a acompanhar futebol em 78. Foi um grande campeonato. O Santos foi campeão aquele ano e os times eram muito equilibrados, era show, cara. Eu ia no Morumbi com 130 mil, 115 mil, sabe? Enfim, os craques que eu vi jogar. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Santos, que minha irmã mais velha era santista. Mas é irmão, velho. Mas é com o irmão. Fala. Esse ano o Santos foi campeão, eu vi o Ailton Lira jogando. Aquele time fantástico do Santos, o Palmeiras também, com vários craques, Corinthians, e o futebol mudou muito, né? Tá perdendo um pouco a graça, né? É verdade. Bom, esperamos. Mas eu falar, Dodô. Pode falar. Pode falar. O Paulo Nobre. Tô conseguindo olhar pra você que tá esse sol aí na cara. O Paulo Nobre. Ah, pensei que você tá com raiva dele. Eu acho que a intenção do Paulo Nobre. A intenção do Paulo Nobre foi boa. Eu também acho. A intenção, ninguém pode falar. De boas intenções, o inferno tá cheio. Não. Essa frase é clichê. Não, tem coisa. O Paulo Nobre errou muito. O Paulo Nobre errou muito, mas tem coisas que ele acertou. Por exemplo, o Paulo Nobre pegou um clube lá sem dinheiro, sem nada, babá. E ele falou, pô, eu não consigo fazer loucura e não fez. Isso, ele não fez errado, não. Ele falou, pô, eu não vou ferrar. Ele se perdeu. Eu acho que ele pensou o seguinte, eu não vou ferrar o que já tá ferrado. Eu vou tentar segurar. Ok. Nisso ele foi bem. Não que ele foi errado, é que as pessoas que ele ouviu, as pessoas que ele deu alvará, carta branca pra contratar, pra indicar jogador, indicaram só coisa errada. Ué, mas o Bruno Noro não era um cara que... mercado, todo mundo elogiava, falava bem dele. Você foi o Bruno Noro, você foi. Ué, mas não era o diretor de futebol? Então, o futebol. Se foi o Bruno Noro... A intenção foi boa. Errou, o resultado final foi péssimo. O Mano é um cara que ele entende muito de futebol, viu, Mano? Obrigado. Tamo junto, parceiro. A voz do povo, a voz de Deus. Pô, eu tenho grandes amigos corintianos, cara. Depois mandar um abraço pra galera. E uma das coisas que você falou, Mano, quando veio o argentino treinar... Você falou, é a mesma coisa, cara, que arrumar um carro em movimento. Não dá certo, cara. Não tem como dar certo. Eu acho que a intenção foi boa. Eu acho que a falta de conhecimento, amadorismo... Eu acho que ele... Ué, mas o Bruno Noro é amador? Não, mas eu acho... Não, mas... Ô, amigão... Bruno Noro todo mundo queria, seguinte, gente. Eu acho que o Bruno Noro... O Bruno Noro, não. O Paulo Nobre deveria ter ouvido outras pessoas e não tô concentrado em duas ou três apenas. Exato. Ele, por exemplo, aquela hora que ele contratou o Gareca, eu não vou criticar agora, porque na época... É, agora não foi. Agora não, mas eu vou te falar, o que ele errou naquela... Foi legal. Sim, mas o que ele errou? No meio do campeonato. Não, deixa eu falar, mas parece aquele jogo da foca. Você para. Não, não é que eu paro, eu tô falando, vocês entram no meio, não é isso. Eu tô mais nervoso que eu, pô. O que acontece é o seguinte, quando ele trouxe o Gareca, eu acho que ele não deveria ter trazido tanto jogador argentino, por exemplo. Se ele não tinha ainda a segurança que o cara daria certo, pra quem investir num monte de jogador lá? Isso foi um erro. Agora, o que o ouvinte falou tem razão. E bem intencionado ele é. Foi um efeito dominó. Foi uma coisa que levou a outra, aí levou ao desespero. E a gente tá aí, cara. Mas, meu, eu tô muito contente de falar com vocês. Depois eu vou fazer um merchan. Mandar um abraço pra todos os amigos palmeirenses, todo mundo. Domênico, você conhece muito de futebol também, Domênico? Isso, nossa. Pô, conhece muito, cara. Ah, conheço, eu ligar na hora do palhacinho pra falar com você, mas falou que não fala de futebol. Eu falei, então deixa. Ah, lá não dá, senão vira bagunça. Senão zoneia muita coisa. Mas também agora, não dá, né? Você imagina se eu falar de futebol de manhã, aí não tem mais espaço pra falar de futebol. Esgota tudo, né, Domênico? Não dá. Palhaço, eu não falo nenhum assunto dele direito. E o palhaço detesta futebol. Não gosta, ele joga rugby. O palhaço é uma coisa de louco. Ô, Domênico, mas o negócio do... Só pra falar um negocinho do Gareca rápido. O Gareca, o grande erro dele Ele jogou o tempo todo no Palmeiras sem goleiro. Um treinador que jogou sem goleiro. Quando ele foi embora, o Prass voltou. Ele jogou sem goleiro. Dos gols que o Palmeiras tomou, todas as goleadas que o Palmeiras tomou, ou derrotas que teve, se você for pesquisar, ver o tape dos gols, toda vez tem uma falha de um goleiro do Palmeiras. Seja o Fábio, o Deola, braço de jacaré, sempre alguém entregou ele. E aí fica difícil também, né? Mas qualquer um que estivesse lá, ia sofrer. Não, não foi o Valdívia também tava numa má fase, O Fernando Prass vê um lado pro Palmeiras, viu, meu irmão? O mais importante agora, gente, é a gente olhar pra frente. Quem olha pra trás, bate a cabeça, que nem dizia Raul Seixas, cara. Falou tudo, então é acertar o time. O Dorival tem que fazer um time legal, não querer improvisar, Juninho, sabe? Dá pra fazer, cara. Ele acertando o time, a gente sai, né? Não dá pra acertar esse time, não. Eu não vou perder uma caixa de cerveja aposta mais, cara. Mas eu tinha que falar, não dá pro Dorival... Quantas você perdeu? O Dorival Júnior não tem como acertar esse time, porque esse time... Nem Deus acerta. Esse time do Palmeiras é horroroso. O que ele pode fazer é rezar pro Valdívia voltar aí e tentar fazer um golzinho, dar um passe aqui, um passe lá. Se fizer o feijão com arroz... Não dá pra fazer feijão com arroz também. O esporte não é esse leão, não, cara. Não tem feijão com arroz com esse time. Tem feijão com arroz, sim. Ganhando o Grêmio, assim, no feijão com arroz, jogando bonitinho. Você dá pra fazer um quiabo refogado e olha lá. O que não dá é o seu Dorival Júnior ficar escalando o time errado. Isso que não dá. Mas ele tem cara ruim, Dorival. Não interessa. Ele pode ter time ruim. Ele improvisa o lateral de volante. Pode improvisar coisa. Faz arroz com feijão. Lateral é lateral, volante é volante, atacante é atacante. Cada um joga na sua porque... Veja só, Mota e meus amigos. Se os caras... Se os caras já são ruins, Aí enquanto, e quando fica eles. Pior ainda, cara. Então, eles não têm o talento exatamente. Do Rude aí pra improvisar, pô. Se eles já são ruins, assim, de médio pra ruim, quando joga com vontade e tá no dia dele, é nota 5, 5 e 25. Se você improvisa o nego, a nota dele cai pra 2. Não dá. É, não pode, o Dorival não pode escalar, Dorival. Juninho e Vitor Luiz. Volando não dá, Juninho, Dorival. Dodô, só queria só falar mais uma coisa. Eu sei que o tempo de vocês é curto, tem muita gente querendo falar. Alô? Eu queria dar um presente pra vocês. Opa. E me presentear, cara. Eu não sei, é uma ideia. E te presentear com dia. Ah, que beleza. Fala. Programa bom, tem que ter aí, fazer uma receita da nona, cara. Um espaguete ao vongo, levar um vinho pra gente tomar. E se der, o espaço eu vou precisar. Como é que você vai fazer isso? O cara quer trazer um vinho? Prazer, cara. Pra não, gente comer. Ele vai fazer uma baguete, ao vongo, ele vai trazer o macarrão e o vinho. E vai... Mas eu vou comer, não tem aqui no estúdio lugar pra comer. Não tem como comer ali. Não tem algum lugar pra fazer alguma farinha? Não, eu acho que ele quer pegar um pronto. Eu acho que ele quer pegar um motelzinho com o Dodô. Você está louco? Tomar um vinho, Palmeirense, não é? Assim, uma vez por mês, a cada 15 dias, você receber um vinho. Então, é São Paulino, né? Palmeirense. Programa aí, é, ué. Um tipo do... Alô? É uma promoção. Alô? Alô? É uma promoção, alô? Faz comida pra nós. Ué, ué. Tem que convidar a gente pra ir na sua casa. Ô, menina, ó. Domênico, olha o que eu achei aqui. Será um prazer, mas a casa aqui é olha lá, olha lá, Domênico, olha lá. Ih, rapaz. Ih, mano. É essa? Ai, é você fazendo o vaso de barro. Comida do Palmeiras aqui. Sai pra lá. Ô, Antônio. Oba. Tava música aqui, mas é bobagem. Ô, Antônio, não tem problema nenhum. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Não sei porque vocês estão falando do Dodô, não tenho nada contra esse cantor aí, nada. Eu também nada contra. Eu tô sem o CD dele. Italiano, descendente de italiano. Eu vou subir de cima na mesa e vou gritar. Italiano e descendente de italiano, não tem problema com masculinidade. Ih, rapaz, cuidado, hein? Aqui não tem esse troço, não. Eu também vou subir na mesa e dançar no queijo. Não, mas você já não. Você é botafoguense. Eu já peguei o ônibus do cantor aí, esqueci o nome dele. Como é o nome? Quem? Aguinaldo. É, noite. Tá louco? É uma figura fantástica, viu? Um cara muito sério. É, muito sério. É verdade. Educado. É. Tomamos um café junto, batemos um papo. Ah, foi você, menino. É você que gosta de biscoito com café? É uma pessoa muito educada, viu? Olhar legal, Aguinaldo, viu? Tá, bom, obrigado, menino. Eu adoro tomar café com ele, tomamos água com gás antes. Depois um limãozinho, depois laranjinha. Pra tirar o gostinho da boca. Figura, aí depois a gente se beijou. Então tá bom, Antônio, o esquema da abraço pra alguém. Manda seu abraço. Pra todo mundo. É, já ouço o programa há muito tempo. O meu genro, o Diego, deve estar ouvindo o programa. Certo. Pra todo mundo, pessoal da Porto, do Churrasco, Adriano Mancha, João Pizza. todo mundo. E a gente vai assistir o jogo amanhã lá no bar do Zé do Gelo. Lá na rua Amazonas, aqui em São Caetano. Ó, esse bar já deve ter tido umas 52 mortes. É o Boteco da Sorte, Dudu. Teve chacina, mano. Aí é legal, hein? É o Boteco da Sorte. Se puder vir aqui com a gente aqui, vai ser um prazer. Vai lá, Domênico, no Zé do Gelo. Nossa. Sabe qual é a chance do Domênico amanhã estar no bar do gelo aí? É a cara do Domênico sentar no boteco. Viu? É a cara do Domênico amanhã sentar no boteco, pedir umas brejas, no intervalo ouvir um pagodão. Ele vai em família, viu, Bar? Não é Bar, pô! Não é o Bar, pô! Eu não sou o Bar! É B! É B e Bar! Você é B de quê? Esse é o de beija. Ah, não é? Peraí. Olha a diferença. Fala com o Bar. E aí, beleza? Alô? Quem tá falando? É o Bar. Fala, Bar. Eu tô confundindo você com o Benja, cara. Agora fala com ele, então. Troca ideia com ele, Bar. Faz sabatina. Você tá parecido fisicamente. Igualzinho. Nossa. Cara de um focinho do outro. Você é gordo, hein, Benja? Cara de um focinho do outro, tenho certeza. Você tá no centro de São Paulo, meu. Cuidado aí, meu. Então tá bom. Ô, meu velho, muito obrigado, viu, Antônio? Valeu, Dudu. Foi um prazer falar com você, meu. Prazer é nosso. Vem ideia aí, se der pra fazer, cara. Se tiver um espacinho, eu gostaria. A gente vai arrumar uma cozinha pra você. Dudu, ele quer te curar, velho. Arruma a cozinha aí. Você tá louco? Tá louco? É a terceira não, time. Mas ó, ô Dudu, espaguete com vongo e um vinhozinho. Aí põe uma musiquinha italiana, vamos isso brindar no encontro. E funiculi. É, funiculi, funiculi. Vocês estão confundindo a coisa. Aqui, o único que pode ser furado é você, Mota, não sou eu. Não, mas cuidado, Domênico. Mas o ouvinte que quer. Aqui não tem cuidado, não. O ouvinte que não tem esquema, não. Aqui não tem esse esquema. Aqui todo mundo já foi cantado, ó. O mano não foi cantado. Nem eu também. Mano. Mas cantado é uma coisa. Furado é outra coisa. Ô, Antônio, um abraço pra você, viu? Aqui não senta, não, filho. Como é que é? HDI é de baixo. Bate pro pronto. Meu amigo, você ganhou aí um kit aí muito legal, a bolsa térmica da HDI, tá bom? Imagina o cara tomando. Ganhou um kit Bozano. Imagina o cara tomando vinho e cantando champanhe. Não. Champanhe é Pera aí, amigo, como que é a música? Karaokê do estádio, vai. Ah, eu agora fiquei com vergonha, não consigo. Ah, você é palhaço, mano. Tá agora quase levando. Isso é uma correção, meu. Você falou que aqui é só o modo. Veja, desculpa, aí confundi porque tem mais gente pra se furar. Eu relaxo na manteiga. Não é o personagem, não. É gostoso. É um cavalo. A gente quer relaxar na manteiga. Ah, eu não posso falar do ar. No mínimo tem três. A gente esqueceu do Vieira. Vieira gosta. Quem é? Vieira. Bota Vieira e Landucci. Esses três aí. O Landucci não gosta, não. O Landucci gosta. Eu acho que o Landucci não, e nem muito menos o Vieira. Por que muito menos, Vieira? Você bota sua mão no fogo. Você aposta dinheiro? Ele não gosta, bota sua mão no fogo. Você falou muito menos? Não, você tá dizendo assim? Que o Vieira é mais homem que o Landucci? Não, não falei isso. Gente, não entra nessa discussão, não. Ah, não vai entrar. Agora vai pautar o programa, sua safada. Então tá bom, Antônio, um abraço, Antônio. Antônio, um abraço. Vai cozinhar um macarrão. Bom feriado, velho. Obrigado, irmão. Bom macarrão aí. Abraço, tchau. Valeu. Pega no meu espaguete. Vai molhar o espaguete. Pega no meu vômito. Esse é o Estádio 97, na Energia 97, em nome aqui, de Peugeot 308 Active. Com teto panorâmico e taxa 0%. Ligue agora mesmo, meu amigo. 40631489, 40631489. E marque um test drive. DJ, Broca Fumigante. Broca Fumigante. Broca Fumigante. Qual é a música? Vamos ver? Você já nem vai acertar. Tava ouvindo hoje à tarde, ó. Ele é bom. Bom demais. É, mas você não acertou. Mas esqueci o nome do cara, mas tá ouvindo tudo bem, esse cara é bom. Bom, fui, velho. Bom, como o Sombra chegou... É Rain alguma coisa. The Rain. Orange Juice Jones. Ah, não é Sombra, agora é Shadow. Foi promovido, Dono de navio, dono de rádio. Pô. Ah, é? Ele Sombra. Falou que as rádios, os navios não é dele. Ele falou que nem navio, nem rádio é dele, falou. Ah, pra mim é. Shadow. Então, enquanto o Sombra se ajeita na cadeira... Vamos aqui com um recado importante de Benjamin Bar. Vamos lá, Beijinha. Olha só, amigão, você já conhece o Credicasa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Perfeitamente. Boa tarde pra vocês. E aí? Boa noite. E aí? Por favor, como vocês quiserem, tá bom? Boa tarde, beleza. É verdade. Essa música que você botou, Domênico, é muito legal e é o tipo de música que os DJs da véia costumam tocar no navio. Exatamente. Principalmente no início das festas, né? Aquele BPM um pouco mais baixo, isso. Não é não? Começa a tocar mais no comecinho, aquele momento que a piscina ainda tá meio vazia, começa a chegar um, outro, né? O esquenta, né? É. Beleza. E a tarde na piscina às vezes toca, né? Porque tem nas festinhas da piscina. Enquanto o cara tá comendo um espaguete ao vongo, ele tomando um vinhozinho antes. É, Domênico. É verdade. Não, esse é tipo de... Inclusive, porque todo o navio da véia, ele fica sonorizado com músicas que simbolizam a programação do Energia na Véia, né? E, claro, você tá às vezes nos restaurantes, você tá nas áreas de... nas áreas comuns e você tem sempre esse tipo de som. Tô prestando atenção, você tá falando do navio, tô prestando atenção. É, e preste atenção também, o telefone para adquirir cabines. Sim. 3624-9007. Quanto tá? Quanto tá? 3624, juro que eu não sei de cabeça. Não. Quanto tá de venda? De 90% já foi. Você presta atenção. 90%? Corre, 90% já foi. Exato, 90%. Agora toque nessa pedra, RG. Ô, Sandra, beleza, beleza? Eu queria saber. Fala, Belo, boa noite. O que acontece? Boa tarde. Boa noite a todos vocês, a Vivi que tá ouvindo também. Quem é Vivi? É a minha ex. A gente tá voltando a ficar junto. Como tá voltando a ficar? Verdade? Igual a Graça? Exatamente. Não, quem te contou? A Graça agora não, é meu, quem te contou? Foi o Rudy? Olha, o Rudy é global. O Rudy é global. Vou trazer ele aqui, ele depois fica... eu quero ver. Pode trazer, que eu gosto muito do trabalho do Rudy, elogiei. É verdade que o Rudy é o maior level trás da Globo. Ele fica Com certeza ele não. Ele fica de camarim em camarim. Ele que liga pros paparazzi. Eu gosto muito da imitação do Rudy, porque eu não fui no show ainda, não vi o... Você não que ele ainda? Fala de mim lá. Mas quem vai estar no navio vai ver. Então, eu queria saber se eu podia fazer um set retrô de pagode também na piscina. Como é que é? Eu queria ser DJ. Eu vou te dizer onde você vai fazer um set retrô de pagode. É. Nossa senhora. A gente vai escolher um barco bem ferrado, com casco totalmente esburacado. Não é melhor na proa e pede pro comandante frear o navio? Olha, vai ser um set que você vai fazer, a cabine de DJ. Você já viu quando os caras mandam, o pirata manda o nego andar na prancha? Sim, boa ideia, tematizado então, e tudo. A gente vai colocar uma prancha pra fora do navio e o set de DJ ali. Aí você fica ali. Isso aí é destaque pro pagode que merece. Se não fosse o pagode, a música brasileira. Só que vai ser uma prancha com cupim. Então, obrigado. Você não quer fazer mais rápido? Mandar abrir uma janelinha no tobogã que dá a volta por fora do navio? E vai. Eu sou a favor de descer ele com a âncora, velho. A hora que a âncora descer, ele vai tocando. É lógico. E vai descendo. Temos nesse momento todos os públicos, quem gosta, quem não gosta. Mas, no navio da véia, não! Mas eu vou dizer um negócio pra você. A música, eu não curto. É. Mas esse cara é gente boa pra caramba. É, eu falei isso. Eu falei isso, vocês não acreditaram. É, estamos falando nada contra ele. Mas todo mundo é gente boa, tem que provar. Só contra a música. E eu sou palmeirense. Mas a música do Belo é da hora, velho. Sombra. É que vocês são careta pra cacete. O negócio de vocês é só tu. Tá ligado? Vocês são bagulho de louco. Falou o cara que curte o Belo. Só tu. O cara que curte o Belo. Isso tá tocando é tu que é música do demônio. Eu mostrei outro dia pra ele um som do Wasp que o cara pegou dois. Ó, eu gosto do Belo, velho. Desde a época do Soweto. Mano. Do Soweto. Belo na samba. Não, outro dia o idiota aqui, ó. Vem ver o negócio. Não, mas é idiota perto do que você fez, é um elogio. Eu xinguei, falei, eu posso isso falar. Mas ó, ô Belo, o negócio é o seguinte: outro dia esse cretino aqui no beleza, carro. Beleza. Ele falou o seguinte: falou, chega aí, vem ver o negócio. Quem é o cretino? Benjamin. Quem é o bar. Ah, bom. É o bar. Quando eu falo cretino, você subentende. Não, não. Você pode estar se referindo ao RG. Sombrado. Oh, eu enfio a mão na orelha dele, se ele vai. Tá louco? O negócio é o seguinte: tenho o maior respeito pela RG. Por você eu não tenho, eu tenho também, mas é um modo carinhoso de falar. E por idiota, cretino, e por mim, mano. É carinhoso. Oh, obrigado, você também. Pô, se você me odiar, então você vai me chamar do quê? Ah, tem vários nomes. Mas o negócio é o seguinte: você sabe que você é o nosso idiota carinhoso. Você sabe disso. Ele é. Mas o negócio é o seguinte, ele me chamou e falou, vem ver um negócio. Ah. É mesmo? Você foi ver um negócio? Não, eu tava assistindo um negócio e falei, ah, deve ser pornô, né? Na maldade. Tá pornô no meu carro? Ah, não sei. Vou chamar você pra ver um filme pornô no meu carro. Às vezes você não sabe. Às vezes você não sabe. Dançarina. Dançarina. É isso, velho. Dançarina de programa de domingo, enfim, essas coisas. Eu falei, ah, deve ser isso, né? Porque o Benjamin ele tem, acho que, 128 GB de pornografia. É verdade. Meu WhatsApp? Tem tudo. Legal. Computador, WhatsApp. Então fale no ar. Você quer que eu pare de mandar WhatsApp? Não, pode continuar mandando. Tá bom. Mas o negócio é o seguinte. Até o Jimmy já me mandou. Aí ele tava assistindo um show de rock. Sobre... Não, Metal Wasp. Ninguém nem sabe o que é Wasp, isso. Não. Wasp. É Wasp, uma Wasp, banda. É uma porcaria. Aquele monte de cabelinho sujo, sabe? Com cara de mal, fala, eu sou bad boy, cacete. Aí chega lá um cara. Ah, vocal. Pega lá, tipo, um crânio que era de vidro. Um crânio que era de vidro. Tinha um monte de cobertura. Sabe a cobertura da maçã do amor? Sei. Sabe, que é aquele bagulho vermelho lá que os caras mergulham a maçã e tiram e põem pra secar? Certo. Pegar aquele bagulho lá, o idiota chegou na frente do público, assim, ó, com dois crânios de vidro. Diga-se de passagem. Ah, não, um crânio amarelo. Você viu que era de verdade. Aí pegou assim, ó, e jogou assim, como se fosse sangue. Era sangue. Pelo dia uns bocó igual esse, sabe? Era a cauda da maçã de amor, sabe? Aquela cauda da maçã do amor escorrendo assim pelo peito. Cenográfica, né? Ele falou assim, ó. Não dá medo. Não dá medo. Ele falou sério. Eu acho que é. Você não tava com medo. Juro por Deus. RG, ele falou que tá com medo. Ele falou, não. Sério mesmo. À noite, você olha uma cena dessa assim, não assusta. O cara, ô RG, aqueles cabelos aplique, isso, viu? Sobrar, na boa, esse cara da... É groselha. Wasp, o negócio é o seguinte, a mãe não deixava ter cabelo comprido, aí quando fez 18, 25, sei lá, foi nos cabeleireiros, comprou aquele aplique, o cara comprou o aplique, tá ligado? Colocou aquele aplique de 1,5 metros de cabelo. E comprou na 25 de março. Lógico. Que absurdo. Aí começou a tocar guitarra, tá ligado? Aí começou a enganar uns bocó igual ele, jogou assim, ó, calda de maçã do amor no peito, tá ligado? E ele acreditou que era sangue. Ele tava tocando aquela música, lembra? Ai, não, wanna mano. be somebody. Meu, aí a galera, no lugar pequeno, aquela coisa demoníaca. Aí a banda assim, tocando, ele larga o baixo. Aí ele pega dois crânios de verdade. Que coisa horrível isso aí. Chora o sangue dele, que a galera vai à loucura. Foi Você acreditou em tudo isso que o mano fez. Você acreditou? Meu, metal, cara. Metal. O Ozzy comia morcego mesmo. Não, mas não. O que ele fazia? Agora, é o seguinte, ó. Você lembra? Benjamin, vai sentar num pé de jaca e chupar manga. Você lembra que ontem, mano, que você falou o negócio do avião na Paulista? Cara, eu tô lendo uma notícia aqui. Mas é verdade, você viu? Sim, mas ouve isso aqui, Dodô. Ah, mas eu não sei se for a mesma. Não, é um prédio aqui perto da gente. É. Olha lá, é isso aí. Ó, a hora que ele bebe o doce de maçã, aí você avisa. É vídeo? Não, mas isso é no show, não no clipe. Ó. É demais, velho. Termina de dar notícia, pô. Agora espera. Isso é antes do cara injetar ou depois? Agora. Meu Deus do céu, o que é isso? Atenção, estádio 97 louvando o demônio nesse momento. É isso mesmo. Isso mesmo. Como é isso mesmo? Você tá louco, mano? Como é que o cara deixa e fala de novo? A paradinha. Que coisa horrível isso aí. Ô, mano, horrível. Cuidado aí, Eu não tenho procuração nenhuma pra te defender, mas vou te falar acredito, uma coisa. Se você fala assim, se chegasse pra mim e falasse assim, ó, você tem um disco do Belo pra ir ouvindo no teu carro até o caminho da rádio. Ou esse? E outro disco do Wasp, me dá o Wasp urgente. Tamo junto, senhor. Tá na boa, você não Belo. Sabe de música. Não, mas é verdade, ó, o som do Belo é muito bom, cara. Eu gosto do Belo, velho, desde a época do Soweto lá, Vento dos Areais. É que vocês não pegavam ninguém. Mano, você lembra de Farol das Estrelas? Farol das Estrelas também é muito bom. Ah, mas agora vamos ao prédio. Vamos ao prédio. Pô, e é aqui esse prédio aqui que é uma quadra pra cá da Paulista, que é do ladinho aqui. Aqui é o estacionamento ali? Ó a notícia aqui, é passando, ó. Fala, no dá a notícia, porra! Ó. Esses metaleiros aí, nenhum deles deve ter testículo, viu, Sombra? Você viu como a voz é estridente? É verdade. Metaleiro sem saco. Ó a paradinha. Fala do prédio, senão eu falo. Ó, vou colocar aqui, Domenico Gato, hashtag metaleiro não tem saco. É, mas aguenta depois. E até a torcida do Flamengo quer te matar. Quer mesmo, os caras querem me matar. Temeroso, com premonição, Condomínio na Paulista faz comunicado sobre acidente aéreo. Aí, ó. Com base na premonição do vidente Nóbrega da Luz sobre uma possível batida entre uma aeronave e um prédio na região da Paulista, a administração do condomínio Barão de Cerro Azul distribuiu de porta em porta um comunicado aos condôminos sobre a possível tragédia. Peraí que agora a guitarra, ó. Tem que ter medo, né? Nossa, olha isso. Na visão do vidente, o acidente era ocorrer no dia 26 de novembro em um condomínio... Em um condomínio na Avenida Paulista com a Alameda Campinas, próximo ao Hotel Maxude. Peraí, com a Campinas o negócio? É, ele diz aqui, ó. É aqui, não falou? Pô, vem falou trabalhar a pé, velho, senão você não vai conseguir parar o carro na garagem. Era desse outro lado. Não, é mais pra cá. É... E agora, ó? Ó, ó, agora, ó. Do lado, ali. Ali. O cara tem razão, viu, velho? Acabou São Paulo! Fala a porra da notícia, porra! Adolescência, adolescência vai até os 40 anos. Né, música é música, velho. Pra mim, você é adolescente até os 80. Chupa, eu gosto. Toma! Fala da notícia, retardado. No recado que diz não ter o intuito de ser sensacionalista ou alarmista, o corpo diretivo do prédio se mostra aliviado por avisar sobre o palpite do vidente. O texto também diz que cada responsável pela equipe de trabalho poderá tomar providências diante do fato exposto. Uma empresária que não quis identificar tem uma sala comercial no edifício. E de acordo com ela, o recado pode ter sido escrito para aliviar a tensão dos condôminos que há algum tempo vem especulando com a premonição. Tô falando pra você, velho. E diz a matéria que tem gente que tirou férias. E o RG falou que queria ir lá. Pra não estar no prédio. Isso é igual o mundo que ia acabar no ano 2000. Igualzinho. Mas você fica lá no prédio? No dia 26 de manhã. Você fica lá? Ah, para, Portugal. Porra, você me dá quanto? Eu não vou dar nada. Milzinho. Milzinho. Eu não. O Sombra ofereceu. O Rude pressentiu. É outra coisa. O Sombra concordou comigo. Ontem, ele pressentiu, falou um negócio que o Palmeiras vai cair e ele pressentiu que o avião vai cair. Eu sei. Cara, que avião não. O que mais você sentiu, Landus? Eu não falei do avião, moto tá inventando. Tem a mão da minha bunda. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. No oferecimento do Outback. Eu ouvi Outback? Ouvi? Sim. Então aproveitem que amanhã é o último dia da promoção Friends, 20 anos. É, do seriado, sabe? Então, ainda dá tempo de concorrer a uma viagem para Los Angeles com o seu melhor amigo. Peça um combo de steaks para dois amigos por apenas R$67. Você entendeu? É um combo de steaks servido para dois amigos e o preço de apenas R$67. E aí, meu amigo, boa sorte. Essa promoção só é válida a partir das 18 horas. Então, como são 18h34, tá valendo. Corre. Tá valendo. Corre. Não perca essa promoção. Acesse aí, olha, outback.com.br/friends. Boa. E confira o regulamento. Explore o seu momento Outback. Ó, uma viagemzinha pra Los Angeles pra conhecer lá o estúdio onde foi feito Friends. Meu Deus do céu, hein? Aquele estúdio ainda tem o cheiro da Jennifer Aniston. Não cheiria nada mal, olha. Tem. Essa mulher é bonita, hein? Essa mulher é bonita, velho. É verdade. Ó, essa mulher, mesmo quando exumarem ela, vai estar bonita. Você acha? Eu acho. Isso, mano. Posso falar? Mesmo exumada. E cheirosa, né? Não vai bonito apodrecer, mano. Não vai apodrecer. Não vai ser igual aquelas múmias que os caras pegam lá no Egito, lá que os caras de vez em quando desenterram e ela tá ainda bonitinha. Sabe? Naquele perfil. E cheirosa. Só falta dizer que quando ela morrer, ele quer ser um bicho, só pra poder comer. Mano, você trocaria como o Brad Pitt fez? Quê? Você trocaria como o Brad Pitt fez? Que é Angelina Jolie pela Jennifer Aniston? Acho que o Brad Pitt saiu perdendo. O Brad Pitt é bonito, pro seu modo. É uma figura muito bonita. Angelina Jolie... Não faz meu tipo, mas é um homem muito lindo. Você não pegaria ele? Não pegaria, não faz meu tipo. Se o Brad Pitt tivesse, por exemplo, você tá num hotel aqui em São Paulo, você sobe pra tomar, como você gosta de falar, um drink, não. E tá o Brad Pitt de sunga e fala pra você... Nada. É a mesma coisa que ver o Rudy pelado. Gente, tá o Benja e o ele Mota. No mesmo andar. Quem que você pegava? Ah, eu pegava o Benja. O Mota. Caralho, tô bem, velho! Mas é lógico, eu ia filmar, jogar na rede, até com os cliques. Pode falar? Pode falar? Ainda colocar assim, comi o Benja. Ó, se tiver eu e o Brad Pitt, se você me pegar... Pega. Pode filmar, velho. Vai, lógico. Põe embaixo. Mas põe a legenda. Ó, tinha o Benja e o Brad Pitt, eu preferi o Benja. Mas com relação ainda a Jennifer Aniston e a Angelina Jolie... Nada contra a Angelina Jolie, que ela é muito bonita também, mas se você analisar aí a vida dela, ela é um pouco exótica demais, cara. Qual delas? Exótica? A Angelina Jolie. Por que exótica? A Angelina Jolie é aquela mina que só come planta, sabe? É, de vez em quando é aquelas minas que não curte aparar pelo da perna. Não toma banho, não toma banho. Como é que você sabe que ele fala com nojo? Ele fala com nojo. Não, não, não, Angelina Jolie, acho que ela não se raspa. Não, às vezes ela fala que ela não tem o costume de depilar a perna. Imagina. Você acorda, tipo, com uma mina assim, com a musa do Oscar. Aí, na hora que ela levanta do outro dia, a perna dela tá igual a do Domênico, velho. Você é louco, parecendo aí uma perna de urso. Não, Domênico, não dá, mano. Não dá. Você tem nojo de perna peluda? Pô, imagina a Angelina Jolie. Ela, de vez em quando, curte não usar desodorante. Não deixa, assim, está louco. Deixa. Deixa. E a boca dela? Mas você não é naturista, mano. Ela tem um rosto lindo, vai. Não, ela é muito bonita, Mota. Mas é que tá. É igual aquele carro mal cuidado. Não, é aquele carro mal cuidado. Pega aí, Angelina Jolie. Às vezes quando ela fica sem tomar. Mano, Rubens, é o Nelson Rubens. Mano, ela fica sem tomar. Nelson Rubens. Ela usa papel higiênico e parece que reutiliza depois. Ela usa duas faixas. Mano, olha, muito bonita, mas apoio você. Né? Eu prefiro a Jennifer Aniston. Me passa a mesma impressão. A Jennifer Aniston é aquela mina que ela tem na teta. A Jennifer Aniston, Mota, aquela mulher que ela acaba de levantar, ela escova o dente, ela chega na cama, aí você pega e fala, putz. Jennifer Aniston. Vai falar só um minutinho que eu vou escovar o dente de novo pra conferir se eu tô legal. É muito verdade. Limpa, velho. Ah, outro dia eu tenho o perfil de ser muito limpo. Isso aí pode ser por isso até que tenham juntado, porque eu li há muito tempo atrás que nego em set de cinema falando aí o Brad Pitt cheira mal, o cara meio fedido, Porco, deixa eu te falar, velho. Esse cara é bonito, velho. Você acha que as mulheres estão preocupadas? Você vai com um prendedor no nariz e velho, o cara é bonito pra caralho. Você pegava ele, velho? Não, porque eu não gosto. Quem você prefere? Ele e o Pelé. Os dois. É o seguinte, você me respeita, seu. Você tinha que pegar um dos dois. Pô, Brad Pitt, me respeita. Ó, Brad Pitt ou Giroud? Quem? Giroud, da França. Brad Pitt. O Giroud. Seu Olavo ou Brad Pitt? Seu Olavo, que é uma coisa antiga. Letra, Brad, é uma coisa antiga. Seu Olavo é antigo. O Valtinho, que era seu rival, ele tem fetiche com Mitroglou, centroavante da Grécia. Valtinho gosta do Mitroglou. Olha, vamos ao telefone e você pode entrar no nosso Face e votar. Jennifer Aniston ou Angelina Jolie? Mande aí o seu recado através do nosso Facebook, tá bom? facebook.com/energia97fm. Vamos a mais ouvintes, 32847097. Oferecimento de Peugeot, toda linha 208 com taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Vai tocar o Asdrubal, Dodô. Hoje é dia de ouvinte virgem. Alô? Alô? Alô? Oi, quem fala? Consegui! Baralho! Truco! All-in! Agora sai da jura da confusão. Quem é que tá falando? Leonardo Paulino. Ô, Leonardo. Leonardo Paulino. Isso. Tá certo. Na minha família tem um Bob Paulino. E quantos anos, Leonardo? Meu fotógrafo. 22. 2.2 hoje, RG. 2.2? Ué, é. Mas não é aquele cabelinho calopsita, não, né? Não. Aquelas argolas na orelha. Não. Só um cabelo normal. Só. Aquela calça passada no arame farpado. Não. Aquele cabelo. Aquele cabelo oxigenado. Isso aí é só meu irmão que tá ouvindo a gente agora. Ah, então, porque sabe quando o camarada é assim, os caras ficam metendo o Paulino nele, né, velho? Sensacional! Olha, ô, Domênico, apanhei aqui. Como apanhou? Não vi nada. Tomei um tapa. Não tomou. Você não é parceiro? Mas o RG jamais bateria em você. Tá bom, então. Ah, não. Eu tô mentindo. Não facilita, não. Jamais. Vai levar. RG é violento, velho. Vai levar, vai. Domênico, RG é violenta. Não é, não. Bate, cachorro. Já falei. Calma. Ô, velho, e o bairro? Vai, eu quero ver que se o beijo adivinha isso. É só não inventar. Não, tranquilo. É Vila Nova Manchester. Olha, Manchester. É vôlei. Manchester e o é que eu conheço é Zona Leste. Isso, perfeito. Perfeito. Perto da onde? Perfeito. Perto da Vila Carrão. Boa. Então, boa. Então desculpa. Eu quero que você peça desculpa. Você desdenhou. E não é aquela coisa de dizer, não, tá consultando, tá vendo. O teu tom de voz foi de desdém. É. Não, foi bem. Ficou meio sem graça. Eu só não ouvi o pedido de desculpa. Ah, mas ele não tá ofendendo. Isso, tá louco. O tom de voz dele era de desdém. Para, ô. Guinaldinho, Brad Pitt ou Robertinho? Não. Para, menino. Aí não dá, né, o Guinaldinho vai escolher. Desculpa. O quê? Brad Pitt ou Benjinha? Ah, eu prefiro a Domênica. Como assim? A Domênica não tá. Eu posso escolher quem eu gosto. Eu gosto. Tá fascinado por você. Ele quer o Rogério. E o Eric Cantona pelado aqui. Mas eu não tenho nada a ver com esse troço. O que é isso? Esse menino botou a lomba pra fora aqui, menino. O Eric Cantona fez um filme e ficou peladinho. Quem diria, hein? Cantoná, hein? Olha! Que situação, hein? Você pegava o Cantoná? Putz! Você apagava. Mas ele fez filme de sacanagem? Não, filme sério. Olha o filme olho sério do Benja, francês. Velho. Sério, filme sério que ocorreu a vários prêmios e tal. Não, não, só que ele fica pelado. O Ben já tá com vergonha. Não, mostra pra ele. Qual que é o nome do filme? Não, filme é, tá aqui, é um filme que eu digo, o menino tinha o sonho de conhecer o Cantoná. E o Cantoná aparece. Olha, se ele conheceu o Cantoná. O Cantoná vem e dá um carrinho no menino. Olha o olhinho do Benja agora. Dá uma olhada. Vai, Benja, encara essa aí, ó. Ó, ó. Olha lá, o narigudo, olha lá. O Edmundo perto do Cantoná. Você vai ficar impressionado? Pô, é o Cantoná, velho. O Edmundo perto do Cantoná é um coroinha. O Cantoná era mais louco que ele. Mas você tá falando em que sentido? Tá falando futebol. Do documento do Edmundo? Não, porque ele era louco. Eu vou ficar vendo. Você acha que eu vou ficar vendo pistola de homem? Eu tava falando de pistola e o Cantoná comparou com o Edmundo. Tô falando de futebol. Quem vê pistola é o Mota, mano. Você tá louco, velho. Paulo. Eu tô falando de futebol. Continuando com o questionário, Domênico. É, cacete. Ô, velho, e o time, né? Ô, velho. Leonardo. Alô, Léo. Tô aqui. E o time? Bom, o time é o contrário de toda a minha família, sou corintiano. Boa, é isso aí, mano. Você salvou a sua família. O que tua família é? Palmeirense. Ah, é isso aí, salvou a família. Você falou muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ovelha negra da família. Ô, Leonardo. Fala aí. Você é o cara que tá salvando a lavoura aí na tua casa, hein, velho? Muito pelo contrário. Todos foram inteligentes e ele não. Tô vendo. Ele brigando pra escapar do rebaixamento aí. Parabéns pra você. Não significa nada. Não significa nada. Você foi o maior Ritali, hein, velho? Fala, Leonardo. Eu tenho só 22 anos. Imagina esse rapaz deve ser adotado, esse aí. Não, Domênico. É o que salvou a adotado. É o que salvou a lavoura aí na tua casa. Ô, Leonardo, parabéns, velho. Ele roubou a lavoura. Parabéns, diferente da sua família toda, você é inteligente. Roubou a lavoura. Boa, vovó. Roubou a lavoura. Ô, Leonardo. O negócio é o seguinte, cara, o Coringão aí ele vai pegar o Goiás amanhã precisando vencer pra assumir de vez uma condição aí dentro do G4. E aí, amigão, o Corinthians consegue essa porra dessa vaga pra Libertadores ano que vem? Ou o Corinthians vai ficar pelo caminho aí, como muitos times já ficaram no Campeonato Brasileiro? Cara, exatamente o que você falou, né, há uns minutinhos atrás. Né, não pode nem... Não tem que pensar em ganhar. Não tem palavras que expressam a responsabilidade em cima desse jogo do Corinthians. Não tem. Então é ganhar ou ganhar, não tem jeito. Porque aí pega pela frente o Grêmio, né? Isso, e só pedreira depois, então tem que ganhar isso aí e partir pro abraço que a Libertadores é nossa. Cara, a vaga. Ah, com certeza, mas o Corinthians ele não tem sido um time muito convincente nesse Campeonato Brasileiro, né, meu? O time do Corinthians ele tá meio capenga, às vezes acaba pegando um adversário teoricamente mais fraco e o Corinthians acaba se atrapalhando. O porquê disso, cara? Ah, na verdade, na minha opinião, o campeonato inteiro não tá sendo convincente, viu? É ruim de assistir o Campeonato Brasileiro. O único time aí que vinha, que o jogo dava alguma graça era o Cruzeiro e caiu de produção demais também. Pra mim, o campeonato inteiro tá assim. Não só o Corinthians. Ah, meu, mas pensando no elenco do Corinthians, você não acha que o Corinthians capengou demais, principalmente quando pegou adversários menores? Porque hoje o time do Corinthians ele tem 60 pontos no Campeonato Brasileiro, mas poderia ter muito mais. Inclusive, poderia até estar brigando com o Cruzeiro pelo título brasileiro. O Corinthians ele conseguiu perder duas pro Figueirense no mesmo campeonato, cara. Isso com certeza. Isso com certeza. E ô Leonardo, antes de eu te fazer uma outra pergunta aí, cara. Você vai na torcida Peugeot Estádio 97? Corinthians e Grêmio, domingão? Opa, eu vou. Eu quero. Vai mesmo? Opa. Eu tenho que falar a frase. Qual é a frase? Pô, tá? Não sei a frase. Não adianta que eu não vou saber. Você não sabe? Ajuda o cara, velho. Ó, o que você quer fazer domingo? Bom, domingo eu tava pensando... Não, não, velho. Calma que ele é corintiano. Ó, você deveria ter dito o seguinte, eu quero ir na torcida Peugeot, estádio 97. Mas o que você vai fazer domingo, velho? Tá, domingo acho que eu vou estar voltando de viagem. Vai pro inferno, velho. Vai te catar mesmo, velho. Não, paciência. Não, eu entendo. Ele tá do outro lado. Tá nervoso, não tá entendendo a jogada. Não. Entendi. É que eu não vou... Nesse domingo não vai dar. Esse domingo não vai dar, que eu vou estar viajando. Tá, beleza. Me ajuda aí. E tem muita coisa pra você fazer, né? Viajar, por exemplo. No domingo à noite ainda. Também vejo... Ô, amigão. Opa. O negócio é o seguinte, estão especulando aí, que o Corinthians possa estar trazendo novamente o Paulinho e o Christian. E aí, cara, você gostaria de ver os dois com a camisa do Corinthians novamente? Não. Não precisa. Pra quê os dois? Tem, no Christian tem o Ralf e pro Paulinho tem o Elias. Tem que trazer uma posição que precisa. Por exemplo, tirar aquele... O Fagner, pelo amor de Deus, ele é horroroso, aquele cara. Ele é horroroso. Mas tem um porém aí, né? Se preocupar em trazer um lateral, um atacante. Agora, volante. Por isso não precisa de volante. Por isso vai trazer zagueiro também, viu, mano? Mas vocês estão falando, tem o Ralf já? É verdade, tem o Ralf, grande jogador. Só que o contrato dele vence no fim do ano. E o meio do ano é a última oportunidade que o Corinthians tem pra fazer grana com o jogador se não renovar com ele. Então vamos supor que o... Fazer grana em cima do Ralf eu acho meio difícil. Será, cara? Ah, fazer grana em cima do Ralf eu acho meio difícil. Quando que ele pode se machucar? Porque é difícil, meu. Não é bom no jogador? No Brasil faria. Não é bom jogador? Quando que ele pode assinar o pré-contrato contra o clube, mano? No meio do ano que vem. Mas eu acho que o Ralf, Sombra, pelo menos a impressão que eu tenho é que ele não vai sair do Corinthians agora, não, cara. A impressão que eu tenho é essa. Não tem Europa pra ele, né, mano? É difícil, Portugal. É um cara que tem aí já a idade que o Ralf tem. É complicado. Quantos ele anos conseguir tem o pensar. O Ralf já tem 30 ou 31. Acho que é 30, 31. Tudo isso? Tem. Ah, mas será que não pinta uma Arábia na vida? China. Difícil, viu, Sombra? Uma China. Geralmente, China, quando pinta uma oportunidade dessa, é pra um jogador aí que muitas vezes aí consegue... Jogador de frente. Consegue fazer gols, aquele jogador mais criativo, aquele jogador que aparece um pouco mais. Mas, mano, posso falar um negócio? No futebol brasileiro, tem o Ralf... Todo mundo queria. Tem mais de um cara que ninguém dá nome pra ele, mas ele é muito bom. Eu queria o Ralf do São Paulo. Leandro Donizete, do Atlético Mineiro. O que marca esse Leandro Donizete? Mas, Portugal, volante não tem chance, cara. Volante não tem chance de sair assim. Na hora geralmente, quando você pega um camisa 9, mas você pega um camisa 10... Tipo assim, mano, mas pra consumo interno, por exemplo, o Cruzeiro contratou o Ralf, vamos supor. É uma grande contratação pro Cruzeiro, ou pro Inter, pro Grêmio, pro São Paulo. No mercado brasileiro, o time que contrata o Ralf com 31 anos, é uma grande contratação. Ô, Leonardo. É? Opa. Agora, o grande problema atual do Corinthians, entre outros, mas eu acho que o maior é resolver a questão do Guerreiro. O Guerreiro, dizem, pediu 7 milhões de reais de luvas, mais o salário. Tá com a bola toda, o Guerreiro. Mais o salário. Estão esperando ele voltar, né? O Andrés teria dado aí declarações, não dizendo que não deve fazer isso, mas dando a entender, tem que tomar cuidado. Achou muito, né? A saúde financeira do clube, blá, blá, blá, né? Tudo bem, ele não é mais presidente nem candidato a isso, ele é. Mas é uma figura que tem a sua importância, tem a sua influência. Ele sabe o que vem por aí, né? Se tivesse na sua mão, sabendo que o Corinthians não tá bem financeiramente... Você daria os 7 milhões de reais mais o salário que ele pede? Não, isso depende, né? O Corinthians, ele tá brigando aí pela vaga da Libertadores. Caso consiga classificar pra Libertadores, isso quer dizer que entra mais dinheiro no clube. Aí valeria a pena gastar com um jogador como Guerreiro. Agora, caso não venha a vaga... Eu acho difícil entregar esses 7 milhões aí. Olha, um cálculo que eu acho que não deve deixar de ser feito. Se você quiser contratar um atacante bom, nós estamos falando aí de quanto? Por exemplo, 7 milhões de euros dividido pelo câmbio aí de 3,20? 7 milhões de reais. Dá 2 milhões e 187 mil euros. Você compra no exterior um atacante bom como Guerreiro por 2 milhões e 187 mil euros? É o que eu venho falando, Sombra. Muitas vezes aí as pessoas aí falam, mas não pode meter o pé pelas mãos. Nesse já caso testado, tem que meter. Adaptado. Meter. Porque o Guerreiro hoje, a chance dele não dar certo no Corinthians é zero. Porque como você bem falou, é um cara que já tá no clube, é um cara que já conhece o perfil do clube, conhece a torcida que ele tem, enfim. É um jogador que já tá adaptado. Você que fala, não, mas pô, é muito caro, não, mas pô, Guerreiro é isso, Guerreiro é aquilo. Gente, hoje o mercado... Não tá bom pra ninguém. O Guerreiro, ele não perde em absolutamente nada pros centroavantes tops do Brasil. Marcelo Moreno, Barcos, pega aí Nilmar no Inter, Luiz Fabiano no São Paulo. Um pouco abaixo do Luiz Fabiano e Kardec, Não tá. Luiz Fabiano e Kardec nunca foram campeões do mundo, o Guerreiro já foi. Inclusive foi protagonista. Mas na minha opinião, o Guerreiro é melhor que todos esses que você tá falando aí. Não, eu tô sendo humilde. O Adriano Gabiru foi campeão do mundo e com gol dele também. Mas o Guerreiro, ele foi protagonista nos dois jogos. Foi protagonista nos dois jogos. Agora, com relação ainda ao Guerreiro, velho, me desculpa. Mas eu acho que o Corinthians ele tem que fazer, sim, um esforço financeiro para conseguir manter o atleta ali, porque a informação que eu tive, Sombra, é que ele tá pedindo hoje aí essa quantia de 7 milhões de dólares. Reais, não é? Ele começou com 7 milhões de dólares, a diretoria do Corinthians aí se assustou, ele reduziu a pedida para 3 milhões de dólares, o que daria essa quantia de 7 milhões de reais. Mas ele pediu um salário acima do teto do Corinthians, que é de 500 mil reais por mês. Sim. Hoje, ele ganha 350. Ele pediu 700. Cacilda. Pediu 700. Aí mas aí a diretoria do Corinthians... Então, a diretoria do Corinthians, para dar uma chorada, fecha em 600. Se fechar em 600, tem que pagar. Tem que pagar porque vale. Mesmo? Tem que pagar porque vale. É a mesma coisa, Sombra. Se você estiver endividado na tua casa, você fala, pô, tô com dívida até a tampa. Não aguento mais ver boleto. Malandro, plano de saúde você tem que pagar, mano. Você vende o carro, você vende o cachorro. Tá comparando, então, a situação... O Guerreiro é o plano de saúde do Corinthians. O Guerreiro hoje é um plano de saúde. Você tá endividado, você tá ferrado, mas é necessário, gente. Necessário. Tem que fazer um esforço. Mesmo que você tenha algumas dívidas que você não consiga pagar, essa é a prioridade. Você não consiga sanar, você coloca alguns carros ali, chefe, na tua vida. Que se o comida, não, alimentação que ali. Se o Corinthians não fechar esse negócio de dar 7 milhões, sejam esses 2 milhões de euros, ou seja, 3 milhões de dólares, mais uns 600 mil por mês, você acha que pode acabar acontecendo o que aconteceu em relação ao Barcos no Palmeiras? Perde o jogador, depois não consegue repor a altura e acaba tendo que gastar mais com um monte de jogador inferior. Você acha que pode acabar acontecendo isso? É lógico, Sombra. É isso que vai acontecer. Vai ter que jogar com o Luciano, vai ter que jogar com o Malcom, vai ter que jogar com o Romero. O Corinthians não pode perder o Guerreiro. Não pode. De jeito nenhum. O Corinthians perdeu o Guerreiro... Tudo bem, se for pra trazer então, Marcelo... aquele discurso que não pode ser refém de jogador já foi pro saco. Não é questão de ser refém. Se depende do jogador. Se o cara tá pedindo. Se o cara pedir uma coisa que realmente é fora dos padrões normais, então vai fazer o quê? Aí não tem que. Mas nesses moldes que estão sendo falados, 7 milhões de reais de luvas, o Mano falou que ele pediu 700, que o Corinthians pagaria 600 mil reais de salário. 7 milhões de luvas por 3 anos de contrato, eu não acho muito, não. Até porque você vai fazer essa conta de novo. Quanto vai custar para trazer um outro cara? Exato. Exatamente. Você faz essa conta, quanto vai custar um outro cara? Já te fala, vamos supor que o Corinthians queira trazer o Wagner Love. Vamos supor que o Corinthians queira trazer o Marcelo... Não é informação não, é só exemplo. Vamos supor que o Corinthians queira trazer o Marcelo Moreno. São dois atacantes que eu acho muito bons. Ele tá pedindo 195 mil... Estaria, supostamente, pedindo 195 mil reais por mês de luvas. Se você pegar, pegar 7 milhões mais 600 pau de salário. Aí você pega o time do Corinthians. Aí você pega o time do Corinthians e junta aí, pelo menos brincando, uns 5. Por exemplo, olha. Um absurdo o Corinthians pagar 800 pau por mês pro Pato. O Guerreiro, pra mim. E o Sheik? O Sheik não é 800 pau. Quanto que ele ganha, o Sheik? Não, falei, não é 800 pau. Deve ser, tá, mas também não deve ser 200, né? Não. O Sheik erraram. O Sheik erraram na época. No São Paulo. O Sheik erraram na época pra renovar. Mas já que renovou, e quem o Corinthians contratou depois do Sheik, o Sheik tem lugar. Mas não é isso. O Corinthians paga 800 pau por mês pro Pato. É, isso é um absurdo. O Guerreiro, gente, e não é recalque, porque eu falei desde o dia que o Corinthians contratou o Pato. O Pato não tinha nem botado a camisa do Corinthians. O Guerreiro é infinitamente melhor que o Pato. Faça uma enquete com o torcedor do Corinthians e pergunte se ele quer o Pato ou o Guerreiro. Pro Corinthians, sim. Mas, e vou te falar, o Pato, o Guerreiro hoje, o RG, é muito mais jogador que o Alexandre Pato. Pro Corinthians, sim, ué. Pro Corinthians, não. Por exemplo, se o Corinthians vai trazer o Luiz Fabiano, eu falo, bom, é um monstro de atacante. Vai trazer o Marcelo Moreno, vai trazer o Wagner Love. Só que vai gastar muito mais do que pra segurar o Guerreiro. E o Guerreiro tá lá, né? É risco, você não sabe se vai dar certo. Essa é a questão. O risco você tem pra todo mundo, porque não é porque o Guerreiro vai renovar, o Guerreiro vai continuar jogando a bola que tá. Amanhã ele pode renovar o contrato e parar de fazer gol e todo mundo pegar no pé dele. Mas a tendência é não, né? A tendência é continuar ele dando certo. A probabilidade. Por exemplo, o Barcos, que nem o Soma falou, se o Palmeiras tivesse segurado o Barcos, quanto o Palmeiras gastou por causa do Barcos depois, gente? É. Quanto o Palmeiras gastou muito mais. Do Barcos? O Tevez sairia mais caro. O Leandro custou 3 muito milhões mais. De euros. O Tevez é centroavante do artilheiro do campeonato italiano. O Tevez é cara que custa aí 30 milhões de euros pra você trazer. O Tevez 30 ainda chutando por baixo. O Leandro custou 3 milhões e meio de euros. O Muxo também. Não. O Wagner Love é um jogador bom. O Muxo custou 3 milhões de euros. O Crisaldo mais não sei quantos milhão. Então, o Mochi, se eu não me engano, custou mais caro do que tá, estaria custando. Então, o Guerreiro. Então vai ter que sentar na cadeirinha com o Guerreiro. É verdade. Ô, Leonardo! Opa, fala aí. Então, olha, o Mano e o Ben já decidiram. O Guerreiro tem que ficar. Também acho que o Guerreiro tem que ficar. Óbvio que eu acho. Olha, é capaz dele ter alguma proposta, assim, de salário. e deve estar, tipo assim, olha, eu tenho essa proposta no futebol europeu, porque 700 mil reais, se você dividir por jogando 3... Jogando com a necessidade também, estamos falando aí também, de um pouco, né, mais, aí, de quase 200 mil euros, vai, de salário. Mas hoje muito mais style ele ficar no Corinthians aí do que jogar, por exemplo, no Real Madrid. Eu vou falar por aí. É verdade, isso. Fanfarrão demais. Eu vou falar o porquê. No Real Madrid, velho, ele é mais um. Ele é mais um jogado na multidão. Ele é mais um anônimo no Anhangabaú, velho. Hoje no Corinthians, ele é uma estrela. A torcida adora o cara, velho. Às vezes é muito melhor sombrar você ser feliz com um pouco. É, imagina, morar lá em Madrid não deve ser legal. Imagina, Madrid é uma porcaria, velho. Você não foi. Madrid é uma porcaria. Benjamin, vai pra jogar no espanhol, Benjamin, lá, rapaz. Lá de Barcelona. Porcaria. Eu prefiro a Anália Franco do que Madrid, velho. Fica lá, velho. A tampa caiu no chão, hein? Por favor, pega aí. Que tampa do quê? Da maionese. Ah, ah, peraí, então deixa eu te perguntar. Você que já foi pra Madrid? Eu não fui. Eu fui. Eu já fui. Você já foi pra Madrid? Eu já fui. Me fala em Madrid, aonde tem um parque tão bonito quanto o Serete. Serete? Meu Deus do céu! Me ajuda aí, ô! Serete não, velho! Não precisa ir muito, só o Jardim do Rei. Que vai passear tarde lá. Que Jardim de Rei? Madrid é demais. Serete, para demais. Eu acho que nem ele foi no Serete, velho. Mesmo na IME que eles estão 20 anos na frente da gente. 30 anos. Leonardo São Paulino, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Falou, obrigado por ter me ouvido aqui. Valeu. Valeu, cara. Desculpa aí, hein, velho. Ter caído a tampa da maionese. Nossa, mano, tá demais. Um abraço pra você, cara. Boa noite. Falou, um abraço. Ô, chefinho. Diga, Motinho. Mano, dizer pros corintianos aí, quer dizer, entre aspas, né? Porque o Flamengo confirmou agora que renovou com o Lucha, que no futuro do ano que vem, né? E ele o Corinthians poderia... Né? Deixa eu te falar um negócio. Eu assinei o contrato. Futuro do ano que vem? Eu assinei o contrato. No ano que vem. Não, você falou no futuro. No futuro do ano que vem. Eu esqueci de colocar uma vírgula. Deixa eu falar com você. Você acreditou no projeto? Você acha que eu assinei o contrato? Você acha que eu sou trouxa? O presidente do Flamengo acabou de anunciar. Ele pode falar o que ele quiser. Eu falei que ia assinar pra fazer um charme. Mas você tava pressionando pra ir. Se tiver uma proposta melhor, acho que a gente tem que assinar outra coisa. Corinthians? Tu tem uma multa. Eu posso até ter chama, mas tem uma multa que é parte do contrato. É se mesmo? Tiver uma proposta de Corinthians, olha... O chance tá com o Anderson, né? Anderson Moreira, ser treinador, a gente tava pra fazer o trabalho, não tem problema. Quer dizer que você assinou lá, mas tá... A gente pode sair, não tem problema nenhum. Já tem a segunda linha, né? O que eu assinei, né? Dentro do contrato, tem a multa que faz parte do contrato. Ah, você acha que os caras vão pagar a multa? Não faz parte do contrato? Você quer saber... Você fez um adendo? A multa é para o contrato, pagando a multa, a gente sai. Eu não sei, mas é assim... É que talvez tenha... Eu não acredito em promessa. Esse negócio de promessa, ainda mais dirigente começar. Ó, renovei, galhafada demais, pra afastar os outros. Se pintar um telefone, professor, Corinthians, projeto bacaninho, o cara vem, irmão. Olha para aí. Com isso. Mano, sim. Você que é um cara que tem muito carinho pelo Flamengo, sim. Você acha que o Lucha tá certo em renovar ou não? Não. Aliás, eu tô pra ver uma pessoa de São Paulo que tem tanto carinho pelo Flamengo. Mas, com certeza. Os caras vão fazer uma bandeira com a cara dele. Ué, mas só pelo Flamengo? Você tem certeza que é só pelo Flamengo? Não, acho que o Flamengo é especial. Pelo mas... Flamengo, o Flamengo é o caçula. Os caras do Botafogo também gostam dele. Com relação ao Luxemburgo, cara, eu acho que ele poderia optar por alguma coisa melhor hoje no futebol. Eu acho que o Luxemburgo é um cara que tá em alta, porque ele conseguiu tirar o Flamengo numa zona de rebaixamento. Ele tem tido algumas dificuldades aí pra fazer essa renovação com o Flamengo, inclusive o preço que ele havia pedido aí de renovação, aí a diretoria falou que era inviável. Ele baixou um pouco a bola dele ali com a eliminação da Copa do Brasil. Eu acho que o Luxemburgo, talvez, ele deveria, no meu entendimento, aí, esperar até o final do ano pra ver se pingava alguma coisa aí no mercado nacional. Outra pergunta, mano. Tá lá no Flamengo, possibilidade de renovar, segundo o Mota, dizem que já renovou. Presidente do Flamengo. É, mas se você tivesse que apostar um time pra dirigir, pra assinar agora, o ano que vem, Flamengo, Palmeiras ou Santos? Ou Corinthians. O que, o Luxemburgo? Não. Não, você é o a treinador. A pergunta é, Flamengo manager, não você. Tem o Corinthians. É. Na minha pergunta, depois você pode perguntar. Você ia pra onde? Na minha, não tem o Corinthians. É, Flamengo, Palmeiras ou Santos você iria? Difícil, hein? Flamengo, Palmeiras ou Santos? É... Eu assinaria talvez com o Palmeiras. Com o Palmeiras? Eu nem Palmeiras. Pensaria, assinaria com o Santos. Sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Eu vou explicar o porquê. O ano que vem. Eu vou explicar o porquê. Você é um cara inteligente, mano. O Santos é um time que hoje, infelizmente, não tem dinheiro. Tanto é que o Santos tá com o salário atrasado lá, tá certo? É um time que tá meio capenga. O Edu Dracena foi mal. O Edu Dracena, e disse. o Santos está com salário atrasado, direito de imagem atrasado, 2 meses. Sim, e em carteira um mês. Financeira do Santos em carteira é um mês. Mas é, o presidente mas só pra concluir, gente. Mas, gente, o negócio é o seguinte, isso não é só pra fechar o raciocínio. Isso não aqui, é novidade. Não. O Santos estava atrasado. Faz o Gabigol tempo, reclamou já. 2 meses atrás. E aí foi acertado e agora atrasou de novo. Volto a falar aqui. É, das opções que você citou, Sombra, eu excluiria o Santos por causa disso. O Santos é um time que tem Robinho ali, mas tem que trazer mais jogadores, porque só o Robinho e o Thiago Ribeiro não seguram um time no campeonato todo. E o Robinho naquelas, né? Tipo, tô recebendo algumas sondagens, mas eu desejo não sabe mesmo se fica. Mas, mano, tem um time que o Sombra esqueceu, que é o Inter de Porto Alegre. Calma, vai fazer não, gente, calma. Vocês não entenderam. As hipóteses que ele colocou, gente, calma. Na minha pergunta, são essas opções. Então, o negócio é o seguinte, o Santos eu já excluiria por isso, Sombra. O Flamengo eu também excluiria, porque o Flamengo ele tá com um racionamento de dinheiro. O Flamengo, ele quer... É verdade, a diretoria do Flamengo, aí, inclusive aí o Ximenes, o Felipe Ximenes, é um cara que, se você conversar com ele, Sombra, você vai ver que é um cara extremamente esclarecido, é um cara lúcido, ele não tem aquele posicionamento ridículo que muitos diretores do futebol brasileiro têm. Ah, vamos comprar, depois a gente vê como paga. É. O Flamengo está tentando amortizar a dívida, está tentando reduzir a dívida que o Flamengo tem, e isso é importante. O foco do Flamengo é ter um time competitivo. Você fala com carinho pro Flamengo, mas fala. Não, mas é verdade. É, o foco do Flamengo hoje é tentar diminuir um pouco da dívida que tem e tentar aumentar o faturamento. Certo. Eu acho que nessa conta aí o Flamengo tá certo. Mas então, em termos profissionais, não dá pra esperar lá grande coisa do Flamengo. Não dá pra esperar que o Flamengo brigue por títulos. Certo. O Palmeiras, desses três aí, é uma incógnita, mas que tem um presidente por trás que tem dinheiro. Entendi. É um cara que o ano que vem falou que vai contratar melhor. A diferença é que um tem presidente rico e os outros não tem. Fora isso, Sombra, a perspectiva. Eu acho que a perspectiva do Palmeiras ano que vem... Será que bota mais 100 milhões? Eu acho que a perspectiva do Palmeiras ano que vem é de melhor. Porque, além de ter um presidente que tem dinheiro... Não, até dá. Porque o Palmeiras hoje tá numa zona intermediária do Campeonato Brasileiro. Tá um pouco mais para baixo do que a zona intermediária. Mas é um time que, ajeitadinho pro ano que vem, eu acho que pode... Se você trouxer talvez uns 3 ou 4 jogadores, coisa que o Paulo Nobre falou que vai fazer, ele falou que ele vai contratar menos jogadores, mas com uma qualidade melhor. Ou seja, o próximo técnico que chegar lá, possivelmente vai dar alguns pitacos. Mas o próximo técnico deve ser o Dorival, né? Não, eu acho que não. Acho difícil. Acho que o Dorival vai sambar agora no final do ano. Ah, ele assinou contrato por quanto tempo? Eu acho que o Dorival samba agora no final do ano. Até junho. Junho do ano que vem. Eu acho que a chance dele sambar no final do ano é gigante. E outra coisa, mano, o Lucha sabe... Se o nome continua também. O Lucha sabe o seguinte, gente. No Flamengo, se ele for campeão da Taça Rio Guanabara, tá tudo lindo. No Palmeiras, a pressão é maior, hein? Bom, daqui a pouco, olha, daqui a pouco a gente volta com a enquete aqui. Jennifer Aniston versus Angelina Jolie, tá? Mas antes, o Mano vai falar do ticket alimentação. Não que uma coisa tenha a ver com a outra. Opa, claro que não, velho. Mas ó, com ticket alimentação, velho, você pode fazer uma baita ceia pra Jennifer Aniston, hein? Opa, se pode, velho. Você compraria um peru pra Jennifer Aniston aí, que esse cara dá pra comprar, você pode comprar o que você quiser, velho. É bacana. Você já notou que o mercado tá sempre mudando, né, amigo? É verdade. A molecada chegou e transformou mesmo o jeito de pensar e agir dentro das empresas, cara. E você, tá acompanhando essas mudanças ou tá panguando por aí? Agora, amigão, para manter os jovens talentos animados e motivados, é preciso muito mais do que aqueles presentinhos de antigamente. Aquela coisinha que ninguém gostava, calendário, canetinha, aquele monte de tranqueira que a empresa te empurrava, velho. Ah, você não precisa mais disso não, cara. Pensando nisso, a Ticket lançou o Ticket de Alimentação de Natal. Um cartão que oferece liberdade de escolha para todos os seus colaboradores, facilidade para sua empresa e, é claro, um Natal muito mais animado para todo mundo. É, amigão, aí vai ficar daquele jeito, hein? Com ele é fácil preparar aquela super ceia pra família toda ou aquele churrascão pra toda a galera, velho. Por isso... Domênico Gato, só um minuto, por favor. Sim. É, mano. Estão prestando atenção agora? Bora, sim, então. Obrigado. Isso porque, Portuga, a Ticket, velho, atrás milhares, velho, milhares. Não são poucos, não. Não são centenas nem dezenas. São milhares de estabelecimentos credenciados Ticket. É, Domênico Gato, seus funcionários vão ter... Ele vai ter aquele poder de escolha. Tá, porque... legal, hein? Vai ter aquele poderzaço de escolha pra escolher onde, como e o que eles vão comprar, velho. Você não vai ficar preso, por exemplo, naquela padaria nojenta que tem aquele panetone duro. Ah, não. Você não vai ficar preso naquela cesta básica amarrotada de cheio de produto ali que você não vai usar. Você vai usar fubá pra quê, velho? Tá de brincadeira. Outra coisa, mas não vai precisar transportar aquela cesta pesada, cheia de... Isso aí é ridículo, é tosco, velho. Agora a sua empresa ainda pode solicitar o ticket de alimentação de Natal e pagar tudo isso em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, cara. É, amigão, quer mais uma boiadinha? Quer mais uma boiadinha? Tudo isso com frete grátis. É, amigão, que boiada, hein? Prontos pra mudar de vez o jeito de motivar os seus colaboradores? Então acessa aí, galera, tanatal.com.br. Anotaram? tanatal.com.br e contrate já. Muito bem, senhor mano. Vamos aqui continuar agora com a nossa enquete. Vamos lá. Olha aí. Jennifer Aniston ou Angelina Jolie? Enquete que está no nosso Facebook. Facebook. Olha aqui. Mas e é de homens, menino? É o Cantona. Cantona ou Richard Gere? Calma. Daqui a pouco a gente faz outra enquete. Ah, porque tem que ter esse lado nosso. Por enquanto ainda preferimos esse tipo de enquete aqui. Mas vamos lá. O Rubens Ferreira de Souza. Mano, vai anotando os votos aí, por favor. Vamos lá. É caneta e papel. Caneta e papel. Pode ser lápis também. Beleza, vamos aí. Só não escreve na mesa. Vamos lá. É de vidro, não dá. Não dá? Não, mas aqui na frente dá. Vai, ó, vamos Risca. Lá. O Rubens Ferreira de Souza. Ponto pra Jennifer Aniston. Ponto para as mulheres. A Elis Silva, cheia de graça, ela diz, não sei, nunca conversei com nenhuma. Ah, acho que ela prefere um papinho. Ela tá trocando ideia, honra, velho. A Gabi do Graú, ela fala, eu sou mais legal. Desculpa, Gabi, vi tua foto e não é. O Wesley Almeida assim? Ponte. Ué, como assim? Ele opinou, velho. Eu opinei, eu vi a fotinho entendi. Dela e não achei é. Achei meia boca, velho. Wesley Almeida Pontes, Jennifer Aniston, sem dúvida. 2-0. O Cássio Francisco de Canhete. A Jolie. 2-1. A Juliana Jesus. A Jolie, certeza. Ela é humana, adotou já duas crianças, trata todos de igual e faz doações milionárias. Mas isso não quer dizer que ela seja mais bonita por isso. Mas nós estamos julgando aqui... A pessoa, Mas é o pensamento de mulher é assim, sobra. É. Mulher pensa assim. O Erwin Silva, ele fala, a beiçuda. Então é a Jolie. É a Jolie. A Daila Gomes. Daila. A Daila, ela escreve Jenny, né, meu bem? Sem discussão. Essa é da patrão. É o rock das aranhas. Oh, tem bastante Daila. Mulher participando desse trouxa aí. É, Daila. As mulheres amam a Jolie. Elas gostam. Marco Madureira, ele fala assim. A Raquel? Não, não tem Raquel aqui na. É que a Rachel. Rachel, é verdade. É a Jennifer. Parabéns. Colete. Luiz Gomes, Angelina Jolie. O Paulo Jesus, Angelina. O Roberto Alves de Freitas, a Jennifer. Marcelo Jorganais de Freitas, a Jennifer Aniston. Ali a Vilma lá. Santiago fala. Eu. Vilma, deixa eu ver tua fotinho. Não, Vilma, não. Não, sombra, não pode não, falar. Não é artista, você Vilma. Falou o nome dela. Você não é artista, Vilma. Mas eu não disse que ela é feia. Tô dizendo que as outras são mais bonitas. Ah, tá bom. Sim. Jamais o falaria. Luiz Felipe Rodrigues, Jennifer Aniston. O Cláudio Leão Coutinho, Angelina. O Marcelo Mossi, Jennifer Aniston. O Juan Muri, Aniston de olho fechado. O Wagner Wellington Medeiros, Angelina. Ah, olha aqui, a Kelly Arruda. Kelly com QU. Muito bacana. Que beleza. A Kelly com QU fala assim: sua avó. Olha esse seu. A vovó Olímpia. A Lilian Fernandes. Vovó. Jennifer Aniston. O André Luiz. A Jolie, com certeza, por causa do Tomb Raider. O Rafael de Oliveira Facundes e o Renato Cruz. Jennifer Aniston. A Lili Filtre. Prefiro o Brad Pitt. Porém, a Angelina tem muito mais poder. Bom, até agora, como tá o placar, senhor? 12 a 8. Tá marcando. É, foi uns 12-8, pela minha conta aqui. É isso, né? É, tem um leve desequilíbrio pra Jennifer Aniston. Ah, mas eu não acho um leve não, sombra. Na margem de erro... É, olha, uma é JA, outra é o AJ. Isso aí é 70-30, velho. Você tá louco? É 70-30, mano, isso aí? É, não. 60-40, isso aí. 60-40, 12-8. Não, mas o meu voto não tá computado aí. Acho que é a margem de erro. Ah, o seu? É, o meu voto não tá computado. Tem peso 2, o seu? Não, mas o seu não pode, isso aí influencia. Mas se a gente influencia demais. Conselho arbitral tem peso 2? Ele é o IG. Meu voto, RG, meu voto ali equivale a 8 ali, cara. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Continue votando, daqui a pouco a gente vai falar mais. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489, 4063-1489 e marque um test drive. Ô, velho, você viu o jogo da Seleção Brasileira? Não tive o prazer. Aliás, acho que ninguém, porque eu tava aqui na rádio e a televisão aqui ao lado do estúdio tava ligada. Está até agora lá. Não tinha uma alma assistindo o jogo da Seleção Brasileira. O Mano começou a ver, depois desistiu. Eu tava assistindo a Áustria. O Brasil que ganhou da Áustria por 2-1. Nós vimos o gol do Firmino aqui. Nós estávamos assistindo. E o primeiro do Davi Luiz. É verdade. É verdade, foi um golaço o gol do Firmino? Foi. A gente viu aqui o gol. Não, o problema do gol do Firmino não foi nem o gol dele. O gol dele foi bonito. O problema foi acertar o nome de quem fez o gol, né? Como assim? Porque nem o Dunga sabia o nome do cara que fez o gol. Não, mas o Dunga defendeu desde o começo, não só porque convocou, mas falou. O cara que tem faro do gol. Como o Lopes. O cara que tem faro do gol porque ele não sabia o nome do cara. Então, ele ficou gol e não falava o nome. Nós pensamos que perdeu ali. Nós pensamos que era gol do Brasil. Mas é porque chama Firmino. Se o cara chama Reinaldo, aí é convocado e as pessoas não vão falar nada. Agora, e Firmino tem nome de sapateiro. Vou lá consertar meu sapato no Firmino. E o Dunga foi Firmino na convicção. Sensacional! Aliás, o Dunga é Firmino. O Dunga faz um bom trabalho. Eu gosto do Dunga. Agora eu disse aqui, eu fui ver agora o replay. É. Ganhar assim até eu. Bom, o mas primeiro você tá cornetando. Gol, não é? Não. Tá cornetando. Se tu é um idiota que não sabe ver o lance, eu não sou. Mas você tá cornetando o mano. Não. O mano, não. O Dunga. O primeiro gol. Mas por que você tá cornetando a seleção? Se tu deixar explicar, eu falo. Mas é ridículo. Não, o primeiro gol foi gol de mão. Não foi. E o segundo ele tava... Foi legal. Foi legal. E o segundo tava impedido. Aí tu quer que eu fale o quê? Chutou ele fora da área, velho. Tá louco. Tava longe. Então vocês comentam. Então tu comenta aqui, fala o que você acha. O que você achou da história do mimimi do Thiago? Perdeu a abraçadeira. Por acaso, quem é o treinador? Sou eu ou o Dunga? Mas o Neymar, quando substituído... Não, tu pergunta pra ele. Neymar, quando substituído, passou a faixa de capitão ao Thiago Silva. Tudo no script. Tudo no script. Ridículo, né? Mas se você quer ver o professor Filipão de perto... Você, corintiano, a tua chance. Torcida Peugeot, estádio 97, pra Corinthians e Grêmio. E olha, esse é o tipo do jogo que se o Corinthians ganha... Lógico, tem muito, ainda tem outros jogos pela frente, né? Mas é uma briga direta pela vaga na Libertadores. Oh. Corinthians e Grêmio... Se o Corinthians perde também, ó. Tchau, neste. Nada é tchau, né? Nada é um tchau definitivo. Mas até porque o Grêmio vai jogar contra o Cruzeiro. Quem ganhar dá um passo largo. Mas a situação de tchau é pra São Paulo, é pra Cruzeiro. E aquele Dudu do Grêmio, o Corinthians tá querendo, né? O Dudu? Ele tá emprestado por um time do leste europeu. Esse Dudu do Grêmio é um que começou no Cruzeiro? Começou no Cruzeiro. Era da seleção de... Bom jogador. É bom, hein, velho? Era bom. Se não me engano, o time é de Nipro. Se não me engano, pode esse ser. Moleque começou. Deixa eu dar mais uma notícia aí. O filho do rei foi preso de novo, né? O Edinho. Falou. É mesmo? É. Acabou de ser preso. Por quê? Tarde. 34 por causa daquele processo. Ainda é do lavagem de dinheiro e envolvimento. Aí perdeu o recurso. Deve ser um cai liminar, sobe liminar. É, exatamente. Perdeu o recurso. O Edinho é um cara bacana. A briga é grande. Não conheço. Um cara legal. Meus amigos. É uma pena, mas... Estádio 97 tem oferecimento do Grupo Ésser, o nome construído como história. E um abraço pro Rafa Rolli, que tá num táxi, o taxista tá ouvindo nós. Obrigado, taxista. O cara taxista. Não acredita que o Rafa... Amigo. Dá o nome dele, já faz um abatimento. E ó, e tem uma tradição que o Rafa Rolli, quando ele pega taxista ouvindo o Estádio 97, ele paga a corrida em dobro. Ele costuma pagar a corrida em dobro. Então não tem desconto? Ele dá 10% de caixinha? Porque ele é São Paulino tradicional, daqueles que é São Paulino da, da elite, rico. Muito rico. Muito rico. Não é não? Muito rico. E gosta disso. Né? Gosta, gosta de ser reconhecido. Gosta de ser rico. Gosta de ser reconhecido dessa forma. Ele é cardeal do São Paulo? Ele é um dos cardeais lá. Cardeal não me demorou. Não é, Benjamin. Ele não é cardeal de São Paulo? O Ralph Arroy não. Não é um dos? Não. Tem cara que gosta de ser rico. Ah, com certeza tem. Olha, a Ésser podia fazer reforma do Morumbi, né? Podia. Ah, poderia. A Ésser poderia fazer. Com certeza. Não, assim, mais ou menos... Só 650 milhões. Não, mais ou menos só 650 milhões? Quanto precisa pra fazer? Só 650? Ah, só pouca coisa. 650 milhões. Que coisa... Quanto você gastou na sua reforma? Você tem no bolso, Luciano? Cara, eu vou falar. E eu negocio bem. Por exemplo, fui fazer a cobertura lá de casa. Os caras queriam cobrar. Olha só que... Que absurdo. 500 milhões pra fazer a cobertura. Consegui negociar, paguei 600 milhões. Mas olha, você pagou mais caro? Como assim você pagou mais caro? O negócio é negociar, cara. É isso que eu sei fazer. Bacana. Pô, mas você é um péssimo negociador. Meu, se você tivesse o dinheiro que eu tenho, você não ia falar isso. Tem um banco dentro da sua casa? Tem um banco, uma agência? Meu, o banco é meu. Luciano, manda um beijo pra Rosana Freisinger, que ela te adora. Um beijo pra Rô Freisinger, bacana. Rosana é pro maridão, Marcelo. Rô não, Rosana. Não, é porque eu sou comunicador, tenho intimidade com o meu público. Então, Rosana, qual o sobrenome? Freisinger. Freisinger. Marcelo, o marido dela. Freisinger. Marcelo não, Marcelo. Que é o quê? Acho que é nazi. Acho que não. Olha, um grande beijo a vocês. E olha, parece lá no Lata Velha que eu vou reformar o seu carro. tem o maior prazer. Posso falar? Fazer. Posso falar? Uma pessoa que tem Freisinger no sobrenome, mas não tem uma lata velha nunca. Você falou isso. Essa turma, os Berg, tudo que acaba com esse nome assim, não tem. Você falou que a reforma aí, mais ou menos, no Morumbi, 650 milhões. Não, é o que se comenta. Mas não é só reforma. 650 milhões. É uma série de situações. 650, Matheus? Eu vou falar um negócio pra você, Esse valor já me assustou antes. Hoje virou. Ué, o do Corinthians custou um bi. De 15 dias. Mas estádio novo, né, velho? Tem mármore. É diferente, mano. Não é por isso. É que de 15 dias pra cá, mano, eu tenho escutado em tanto. As cifras são tão grandes. Eu tenho escutado em tanto dinheiro que olha só. Não, mas o RG, o cara vai devolver. A gente tem ouvido falar aí, né, em bilhões e bilhões. Na maneira mais natural. Detalhe, não tem audiência. Como se fosse moeda de bala. Porque foi em nota. O cara foi nota. O cara falou que devolve um terço desse valor aí. Mas assim. O RG, e o pior, os caras não tem o registro do dinheiro porque foi em nota, os caras falam. Mas o negócio é o seguinte, o São Paulo talvez ele tenha se espelhado só em tinta e cimento. Eles precisam reformar também a parte elétrica também, porque de vez em quando pega fogo o estádio. Pega fogo. Tem uns caras que pegam fogo lá. Há muito tempo atrás, o que houve foi um monte de facínoras. Vagabundos. Tentaram incendiar. Vai saber se não for comandar. Começaram a bater asinha, mas sabe o que que é? Vai fazer o poropopó lá, ó. Vai saber se não era o tempo. Aí começa a pegar fogo na asa. O tempo que o pobre... Não, RG, porque... Não, mas é verdade. Às vezes as pessoas economizam na obra. Tipo aquele negócio lá. Conduíte que não é antichama, velho. Ah, já viu. Estádio 97, então oferecimento. Pra isso que tem que ter seguro. Então, por isso que eu vou falar aqui da HDI Seguros. Imagine que você tá no seu carro esperando o sinal abrir. De repente, batem na traseira do seu automóvel. Se desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Anderson Silva. Você fica ali, você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Nem precisa. Anderson Silva, além de ser um cara baita legal, ele tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá resolvido. Em minutos, a autorização do conserto estará na sua mão. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Por isso, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de cotar com a HDI. Você economiza tempo na hora de consertar. Isso é muito importante, viu, gente? Porque tempo. Tem gente, às vezes, que fica aí com qualquer seguradora aí, de repente, o cara fica 3 meses, seu cara tá louco. É verdade. Só esperando a aprovação. E ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, você sabe, é difícil de bater. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estágio 97. Muito obrigado, senhor robozinho. Não, agora não é o final do programa. Não, ainda não. Só daqui a 42 minutos. Você falou, o bicho acelera. Vamos a mais ouvintes, 3284-7097. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Quem você acha que prefere um cara bem barbeado, mano? Jennifer Aniston ou Angelina Jolie? Ah, acho que a Jennifer Aniston. É. Angelina Jolie tem meio jeito de porca, às vezes. E gosta do cara barbudo e cheio de lama na barba. Gosta daqueles caras assim, parecendo um mendigo, que fala, vou ajudar os pobres e vou... Você acha que ela tem limo embaixo da teta? Não, não. Isso... Ai, isso, pô. Aí já... Falou porra. Vamos bacalhar também, vai. É Regina... Aí, mo. 15 anos de programa e você continua agredindo a inteligência de todos, né? Verdade, tem com então toma um cartão amarelo pra você aí. Deixa eu falar uma coisa pior aqui. Mantenha o nível. Nível. E ferrou aí. Os caras falam tanta besteira. O Rafael Horn pediu, mandou um WhatsApp, pediu pro você, Sombra, mandar um abraço pro Luciano, taxista. Também já o cara abusando. Tá cobrando agora a corrida em dobro. Luciano, taxista, um abraço pra você. Há 11 anos ele nos ouve. Mas também já tá abusando, hein? Muito obrigado por essa audiência de 11 anos, valeu. Migazos. E vai ganhar a corrida dobrada hoje. E, ó, ganhou a corrida dobrada. Ó, se fosse depois das 8, já era bandeira 2, não é? Depois das 8? Vai depois das 10, a bandeira 2. Das 8. Depois das 10? Das 8. A moda aqui, a motinha que entende de táxi. Nossa, o Horn agora tá desesperado pra chegar em casa antes de virar bandeira. Não, pior que você ferrou ele, porque ele saiu aqui do Jardins. Sem linha. E tá indo numa reunião perto do... Pior que é verdade. Perto do estádio do Corinthians. É, meu, coitado. Pagar em dobro? Meu Deus. Do Jardins até Itaquera. Tá ainda porque pode. Não, mas tá uns 600, 700 km. Então, você não ia de metrô. Lá, essa mas, hora com o trânsito. Mas lá, toda corrida nunca é dobro. É quadro, porque sexto. Não tem jeito. Horn, desculpa, te ferrei. Em Sombra, se quisesse colaborar, ia de metrô, tá vendo? Não quis curtir o metrô, vai pagar o dobrado. Pois o metrô é solução pra São Paulo. É verdade, é verdade. Vamos ao telefone 3284-7097. Toca, Asdrúbal. Alô? Alô? Quem fala? David. Fala, oh. David. Tudo bem, David? Tudo bem? David do quê? David William. William. Nome gringo. David de William do quê? Silva de Assis. Esse vem quatro vezes em jogo. Começa bem, David William, vem Silva de Assis, pra reventar logo. E quantos anos você tem? Brincadeira! Completei 30. Hoje não. Não, faz... dia 9 de outubro. Faz um ano. Faz tempo, né, velho? Faz é. Então tá bom. E 3.0, RG? Essa pedra é minha. Ô, bom, Domênico. Aí 3.0 acho que é bacana, né? É, aquela máxima lá, né? Já que, já que a gente tá falando de dinheiro. Como é que é? Desde não nego e pago quando puder. Ah, mas sensacional. Sensacional. É o que os caras estão falando. Salvou, lá, salvou a hora. Tá todo mundo gritando lá dentro. É, salvou. RG, quem os 30 lá gritando. RG, na minha sessão que foi, quem jogou mais? David, o Gaguinho ou Aristizábal? Oi, Paul. É, acho que se completariam. É. Um bom segundo atacante, um bom centroavante. Aristizábal, acho que se completariam. Foram os dois bem. Jogaram no Santos, né? Vai, dentro do contexto histórico do futebol, dá pra dar uma nota 6, vai. Ah. Né? Jogariam hoje em qualquer desses times, já que não jogariam. Não, no São Paulo hoje não teria espaço, mas... É, vou fazer o quê? Vou mentir? Ah, porra... Algum deles é melhor que o Pato? Não. Ô, louco! Mas com o Kardec, nossa, eu acho que o Aristizábal não jogou mais. E olha o silêncio. David, o David é melhor que o Luiz Fabiano? Olha o silêncio que se fez. O David não, mas melhor o Kardec foi. Olha o silêncio. Quem? Que se fez. O David. O David da Holanda. Esse cara jogava muito, pô. Mas a gente tá falando de um cara extra classe. Ah, o outro que jogou a tampa da maionese no chão. É. O David jogava qualquer time. Ah, pô. O David é por causa daquele óculos dele lá. Que jogava muito. Volta pra realidade. Ele jogava pra cacete. Segue, Domênico. Oh, mas numa dessas, esse cara tá uma boada no zóio, Domênico. Hein? Ó, oh, se o David ali tomasse uma boada no zóio, naquela época que ele jogava... Zóio. No zóio? É verdade. O cara não fala sangue no zóio, idiota. É isso mesmo, é ele, no zóio. Ele não entende a linguagem, mano. É, o cara não é popular. O negócio dele é, se o cara não tomasse uma bolada nos olhos, certo? Se o cara não tomasse uma bolada no globo ocular... Só que o pior é que tem gente inferno. Que ainda cai no papo dele. Eu sou do povo mesmo, tiozão. É. Inclusive, um abraço aqui pro meu amigo o Marcelo Polac, mano. E a Gabriela dele, a esposa dele. Mas o negócio é o seguinte... São lá da quebrada, é isso? Não, eles moram aqui na Zona Sul. É, eles vêm de sopa. Ele leva sopa. Ele mora lá perto do Morumbi. O Polac é São Paulo. Pra mim, meu filho. É que aplicaram. Vai vendo a conversa. Você vê que ele não tem mais um soco na testa, mesmo. Né? Eu sou quebrado mesmo. É, acho que tem, ó. Eu pareço um filhote Sharpay, ó. O quê? Fala pra nós. Você aplicou o Botox ou não aplicou? Na testa, não. Parou de fazer aquelas coisas. Imagina. Agora tá um pouquinho só. Na testa, não. Teve uma época que fez. Sim. Olha lá, ó. Com essa marca de expressão na testa, eu vou fazer porque eu preciso. Prepara aí um... Hoje eu sou um cara aí que ganha minha vida no rádio, na TV e de modelo. Prepara uns R$1.500 já. Não, eu vou te passar o telefone do meu amigo, o André Querubim. Com abraço. Você quer trazer um Botox? Abraço. André Querubim, o meu dermatologista, mano. Lá na boca. Meu Querubim. André Querubim. O mano é da nossa quebrada. Não, mas eu ia falar do David. Você acha que na quebrada tem dermatologista? Ah, tem. Acho que tem. É com aquela seringa, sabe, do borracheiro? Que tem. Sabe aquele silicone do borracheiro? Não, o silicone do borracheiro, tá ligado aí, gente? O cara põe assim e vai picando. Dermatologista de quebrado, o cara ganha mais do que cardiologista famoso. Cirurgião. Por quê? Porque, ó, maluco na quebrada, Sombra, o que pega aí, ó? É pano branco, tá certo? Não, é verdade. Essas micoses, é verdade. Ó, o cara vai pro vestiário, RG, vai. Terminou o jogo. Sempre tem aquele cara que esquece a toalha. Geralmente você pega a toalha de quem tem micose. Meu Deus. Aí você vai lá e pega a toalha, você esfrega na tua pele, vai passar uma semana, você vai estar aparecendo. Daí, tipo, bicho geográfico no braço, pano branco nas costas. Vai começar a te corroer, velho. Cheio de berne na pele. Frieira no pé. Louco, então, dermato de quebrada, velho. O cara ganha mais do que muito cirurgião cardíaco famoso, velho. Você pode ter certeza. E o cara faz a pomada dele e vende ele na hora, né? E outra, pobre? Pobre que é pobre, RG. Pobre que é pobre não usa Vodol, velho. O cara usa violeta, tá ligado? Aquelas violetas. Não tá com granada, pra matar a sarna de cachorro. Violeta genciana. É. Pra matar a sarna de cachorro. Fica roxo duas semanas, o cara não sai. Esse dermo aí, ele usa aquele aparelhinho que você vai no borracheiro, que agora o cara tem, nem tira o pneu. É, né? ele já tira o prego ali, enfia aquela borracha de puta. Você tá falando agora, ele tá falando de passar essas coisas. Eu lembro no show de rádio, o Zé Bétio falando assim: Ô, gorda, passa um guento no gordo. Passa um guento. É igual aqueles caras que põem fubá no tênis. O RG, você falou desses borracheiros. Por que que tanta coisa muda, né? Tanta coisa, a tecnologia tá tão bacana. Por que que não põe nesses borracheiros em São Paulo, esse sistema igual de Fórmula 1, que troca um pneu em 7, 8 segundos? É boa. É barato aquele negócio. Tenta... Você pode ver, tudo mudou. Ô, meu, o cara não tira o pneu. Aí você vai na borracharia, ainda é a única coisa, uma das poucas coisas. No meu bairro, não, o cara tem a maquininha lá. Não, uma borracharia você ainda vai, aquela coisa suja, feia, cheia de graxa, pôster das minas peladas e tal. Pô, faz um negócio bacana. Ai, coisa feia, que é o quê? Você quer uma obra do Picasso na churrasca? Ai, bichona! O Fresco aqui quer ver aqui o Portinari na parede da borracharia. Ofendeu a visão dele, é tudo de pelada. Assim, pelada é legal, mas ai, meu sonho é ver o Leonardo da Vinci na parede. Tá indo em borracheiro de caminhoneiro. Eu tô querendo falar que o borracheiro é aquela coisa feia, suja. Ah, não, fala, não é não. Mó fetiche isso. Você quer o quê? Porcelanato branco na borracharia? Igual de Fórmula 1. Você quer mármore Carrara na pia do borracheiro. 8 segundos pra trocar o pneu, rapaz, vai embora. E vou te dizer, não se tira mais pneu. Nossa, é fresco, velho. Não se tira. Não, só tira pneu se realmente cortou. Se rasgar o pneu. Agora, se você faz como se furar o pneu? O cara puxa o negócio. Eu tô acabando tem um macarrão, mané. Macarrão. Macarrãozinho. Eu vou te explicar. Ele faz o furo aconteceu maior, comigo. Vem, aplica e fica uma borracha. Eu fui pra Santa Isabel agora. Tira mais a roda. Viu? Quantos lugares? Ô, presta atenção. Eu fui pra Santa Isabel. Escuta o cara falando. Ô, Jegue, eu fui pra Santa Isabel agora, domingo. Eu tô falando com você. Tá vendo? Por que a gente chama você de idiota? É. Parceiro, só um minuto. Se você tá vendo? Idiota de novo, eu levanto na tua função. Se você falar comigo, quando eu falo com você, eu falo RG, que aqui tem 10 negros no estúdio. Então deixa fale meu nome. Então deixa eu explicar, idiota ao quadrado. Eu tô dizendo pra você que eu vou fui pra Santa Isabel, um molequinho de 10 anos de idade trocou arrumou o pneu do meu carro. Mentira sua. Não, tipo, tô falando. Mentira. Não, trocar um pneu é uma coisa ridícula. Não, não trocou. Esse negócio. Não, não trocou. Macarrão, porra. Retira. Macarrãozinho. Tira o prego, era um parafuso. Tira o parafuso, aí ele bota o macarrão. Mas tempo que tem essa tecnologia aí. Mais tempo. Hã? Tecnologia. Pneu véio. Sem câmera, ô. Sim. Seu louco. Vai dizer que seu pneu sem câmera você não troca, porra. A borrachinha parece um chiclete. Os caras tem os caras de Playboy aqui, é humano. Isso é meu! Se eu não me engano, isso não é o Merchan, se eu não me engano, é da marca Vipal. Exatamente. É o Motadora. O seu carro, o pneu do seu carro não tem câmera. Tudo que é borracha. Se você for da Vipal, pneu dele é blindado. Patrocina a gente, velho. O pneu dele é blindado. A época que eu fazia o carga pesada era o Vipal. A patrocina é eu. Vou falar com vontade. Mas agora o cara queria assombrar. O cara queria uma jacuzzi branca, velho. Dentro da borracharia pro cara enfiar aquela boia lá, sabe? A câmera de ar. Coisa de fetiche, pra o furo, olha, véio. O cara só ligou pra participar do programa. Começou nem falar, velho. Nem falou o time ainda, nem o bairro. Qual bairro você mora, velhinho? É. Itapevi. Ah, Itapevi não é bairro, é uma cidade. Cidadezinha. Citei. É que eu mudei pra lá faz um mês. Mas não sabe aí. Tá certo. Aqui em Sorocabana. E tá gostando? Tá legal? Tá curtindo aí? Sim, é um condomínio novo, legal. Mas eu gostaria, Benja, se você acertasse o lugar onde eu morava antes, que eu morei 30 anos. Ai, retrô. Eu vou te falar duas vezes. Pode escolher duas mudou, vezes. Mudou, você não joga, você não vai mais. Acho legal, porque descaracteriza. É brincadeira, né, pô? Porque senão todo mundo que ligar... Vai falar duas vezes. Vou abrir uma exceção, mas não inventa nome. Não, acho que não. Vila Dirce. Ah, Dirce. Dirce é dessa amiga da vó Olímpia lá. É nome de véia. Costura com o Odete e a vó Olímpia. Então, mas Dirce não tem, né? Mas tem Dirce novinha. Tem uma Vila Dirce em Carapicuíba. Isso aí, Benja, você é fera, eu cara. Eu sou Oda. Não, não é. Eu você sou é Oda, Oda, cara. Oda, eu sou Odão. Idiota. É idiota. Olha a cara de bunda dos caras aí. É idiota, RG. É idiota. E qual é o time? Oi? E o time? Oi? Oi? Oi? Falou o time é Coringão, Corinthians. Chupa a idiota nos olhos. Falou comigo, Luciano. Olha lá. Você vai. Oliva! É impressionante. Você vai na torcida Peugeot? Sim. Então diga a frase. Eu quero ir na torcida Peugeot Estádio 97. Boa! Beleza! Ai, ganhou, tem que estar 5:30 aqui no domingo, na frente da Energia 97. Ele é o Mega Cat, né, Domênico? Mega Cat. Dois Mega King, Mega Cat o telefone. Ô, amigão! Diga aí, ontem, né? Mano. Se você fosse o Mário Gobi, você renovaria o contrato do Guerreiro ou você acha que o Corinthians aí ou qualquer coisa não teria condições de pagar o salário que o Guerreiro tá pedindo aí. Ô, Paulo. Cara, na verdade eu não entendo por que discutem isso ainda. Na verdade, o Guerreiro é uma das poucas exceções do elenco. Tem que ficar, já era pra ter renovado pelo menos no meio desse ano pra nem ter alarde. Pede pro Gobi aqui, ô Gobi. Vai renovar lá, vai, vai pagar ou não vai? O que eu acho, na verdade, é que vocês acabam entrando em discórdia referente ao Ralf, ao meio de campo, mas eu acho que deveria ter trocado o Ralf já há um bom tempo, até mesmo pra ganhar o dinheiro, que eu vi que vocês discutiram há pouco se daria pra ganhar o dinheiro com ele ou não. Eu acho que fomos campeão da Libertadores, daria pra ter vendido ele, ganhado uma boa grana, porque apesar de ele ter nos ajudado e ajudado a defesa, acho que não faz mais parte, ele não consegue render da maneira que precisamos, que o time precisa, com agilidade, saindo do meio, de trás, chegando com qualidade na frente. Ele todo jogo ele tem que dar um chute monstro para algum lugar. Apesar que depois que ele voltou, eu ainda não vi essas bobagens dele. Mas muito obrigado, Ralf, mas acho que não dá mais. Ah, eu acho que o Ralf ainda ele tem lenha pra queimar no Corinthians. Eu acho que o Ralf é um jogador importante. E se sair o Ralf hoje, o Corinthians ele não tem um volante com essa característica que o Ralf tem. Porque o Bruno Henrique é aquele volante mais saído, Elias Iden. Saudade do Real. Vai ter que jogar o Guilherme Andrade ali improvisado. E vou te dizer mais. Se ele sair, se ele anunciar, estou fora do Corinthians hoje. Hoje é terça-feira, eu não dou até sexta-feira pra ele já estar em outro clube. Aqui do Brasil e grande igual. Não tem pode, porque ele já jogou 7 partidos. Não, pra temporada que vem, mano. Se ele sair do Corinthians, eu vou embora do Brasil, eu vou morar em Cuba. Mas, acho que isso não pode ser visto como um problema. Isso acontece com o time. Sim, é coisa da vida, mas eu vou discordar com você o seguinte. Às vezes o cara pode estar saturado, já cumpriu o ciclo ali no time, já não tem mais nada pra dar. Mas, vou repetir, na minha opinião, existe no Brasil volantes bons de marcação, ele e o Leandro Donizete do Atlético Mineiro. São os dois melhores que tem. Pra pegar o cara mesmo, pra falar, ó, tá vendo aquele número 10 ali? Vamos supor o Valdívia, ou o Conca, ou o D'Alessandro, qualquer um. Encosta no cara, não deixa ele jogar. São esses dois. E os dois, são, pra mim, são muito bons, cara. Então vamos fazer uma troca pau a pau com o Atlético. E tá bom, porque na verdade o problema não é o próprio jogador, mas eu acho que aqui não tá rendendo mais, eu acho que falta um pouco mais de novidade pra ele mesmo com o elenco. Saber se não é relacionamento dele com o técnico, se ele não teve alguma outra proposta, se ele tem lesão, se ele tem algum problema pessoal. É claro, o torcedor e até a gente aqui, nós não temos nada a ver com isso, nós queremos ver o cara render no campo, tá certo? Mas que existe uma resposta pra essa queda de rendimento, você não tem a dúvida, velho. O Rafa sim, é como jogador. É lógico. Ô, amigão. Diga aí, mano. E já pensando na Libertadores ano que vem, porque eu não vejo o Corinthians fora dessa competição, o Corinthians eu tenho certeza que vai ingressar daqui a pouco no G4. Quais as posições que você acha que o Corinthians precisa de reforços? Cara, o Corinthians precisa urgentemente de uns dois parceiros bons para o Guerreiro, pra gente não ficar tão dependente dele nem dependente do outro que vira a posição. Porque as competições no Brasil são competições cansativas, que estressam. Então tem que ter pelo menos dois para a posição. Um em alto nível e pode ser um meia-boca, pode ser o Sheik. Retornando só para cobrir elenco. Precisa também de um bom meio de campo, um armador, estilo um estilo Marcelinho Carioca dos anos 2000 aí. Vamos ter que, ou não sei se vai ter que inventar, ou talvez na Série B, alguém aí, talvez vocês são mais especializados, podem pensar no nome. Imagina, ah, não, mano, mas esse tipo de jogador aí, velho, por exemplo, Zico, Marcelinho Carioca, Maradona, Zidane, Pelé, esse tipo de jogador aí, passa uma vez e não mas, mano, eu posso falar, e se o treinador que chegar no Corinthians, que a gente não sabe quem é, se ele gostar do tal do Jadson, pode recuperar o cara, e vou te falar mais, se o Corinthians classificar para Libertadores, é uma conversa. Se não se classificar para Libertadores, é outra bem diferente, porque vai jogar o Campeonato Paulista, amigo, e só. O Corinthians vai tomar um prejuízo, vai diminuir bem. Vai ser um time bem modesto, hein? Agora, se for pra Libertadores, aí precisa de uma conversa a mais. Vai decidir agora, né, mano? Não, mas o Corinthians, eu acho que o Corinthians ele vai pra Libertadores sim, porque a Libertadores precisa do Corinthians. Não, o Corinthians não precisa da Libertadores, é verdade, Domênico. Já no troço. A Libertadores precisa mais do Corinthians do que o Corinthians da Libertadores. Onde você viu isso? É verdade, gente. A Libertadores esse ano foi xoxa pra diabo. O Lima está na Libertadores, hein? Está classificado. Momento fanfarrão. Sabe por que, Sombra? Com todo respeito ao Atlético Mineiro, cara, com todo o respeito ao Atlético Mineiro. Mano, mas o Atlético Mineiro, mas é verdade. Não, o Corinthians, ele não tivesse sido afanado, roubado aqui de maneira escandalosa no Pacaembu diante do Boca, o Corinthians possivelmente ele estaria ali no Marrocos no final do ano. Porque o Corinthians era o melhor time daquela competição. O Atlético Mineiro, nada contra. Mas o Atlético Mineiro, quando foi pra lá, pro Marrocos... Que Porto borrou as pernas. Mas não é a mesma expressão do Corinthians. O Corinthians, quando foi pro Japão, Domenico, tinha 40 mil corintianos lá, andando por Tóquio, desfilando, indo pro Monte Fuji, indo pra Kamakura. Foi até lá pra Fukushima, lá onde... Foi o lugar aí, Kamakura, velho? Kamakura, mano. A cidade dos templos budistas ali, junto com Kyoto, cara. Muito bonito esse lugar aí. É uma energia, uma vibe assim. Você sente saudades do Japão? Pô, pra caramba, cara. Pra caramba. Porra. O Japão é um lugar que se... Talvez, ó, se você morresse... E fosse pro céu, eu acho que esse lugar pareceria com o Japão. Porque os Estados Unidos, ele até poderia parecer, é verdade, os Estados Unidos poderia parecer o céu também. Mas os Estados Unidos é aquele negócio aí, tipo, de pecados capitais, ó, gula, porque você vai pros Estados Unidos, você come pra cacete, consumo, sabe? Esse tipo de coisa não cabe no céu. E o Japão é meio assim. O Japão é aquele negócio mais sereno. Eu vou dizer um negócio. Tem um ar angelical, tá ligado, RG? A sua cabeça não é um jardim, mas o que é fértil. Mas é verdade, RG. Ó, o céu é formado por japoneses, velho. O Japão é o único lugar na Terra aqui que é realmente formado por pessoas com espírito evoluído. Suíça é ruim, Japão é bacana. Eu gosto muito também do Japão, garoto. Suíça, você gosta do Japão. Ele tá falando do lado espiritual. As também, porque a Suíça, Sombra, ela tem aquele lado de corrupção, ela tem aquele lado de paraíso fiscal. Muita gente abre conta na Suíça. Então, é complicado. A Suíça é bonita, mas tem esse outro lado. Agora, o Japão não, cara. O Japão não tem crime. O Japão, todas as pessoas são praticamente virgens. É verdade, velho. Japonês não faz filho, ele programa um filho. Tá certo? Então é o seguinte. Coisa rápida aqui. É do interesse das pessoas que torcem por Parmeira, né? Sim. Olha aqui a manchete do lance. Condores. Começa assim a manchete. Condores. Condores. Uma nota. É poupado do Chile, vira dúvida no Parmeira. Então, eu vi uma informação de um rapaz aqui, até perguntei, mas onde ele viu isso, a informação? Não, então, um ouvinte mandou no é Twitter. É sério isso? E eu até perguntei pra vocês fora do ar. É, você falou. Vocês viram em algum lugar? Ninguém viu. Você perguntou, não perguntei. É isso que eu tô dizendo, na verdade é agora, viu, Dodô? Rapaz do céu. Pode concluir pra você. Pavani07 me perguntou aqui. Ele perguntou, ele mandou até pro beijo. Ele informou. Valdívia se machucou, não joga hoje nem amanhã. Aí ele põe um palavrão aqui, né, o rapaz. Mas se machucou aonde? Fazendo aí o jogo com a Venezuela. Eu vou concluir a notícia pra vocês comentar. Às vezes é um vento mais forte. Jogador. Uma friagem. Jogador. Português. Diga, vovó. Jogador reclama de dor no quadril e nem será utilizado por Jorge São Paulo. Tá no amistoso desta noite contra uruguaios. São Paulo. Participação na estreia da arena está sob risco. Risco. Risco com R. Mas dá pra ganhar sem o Valdívia. Né? Isso. Não, isso ele me ouviu. Velho. Porque aqui no começo do programa eu falei, se o Valdívia gostasse mesmo do Palmeiras, ele colocava a mão na coxa hoje. Mas ele pôs, ele ouviu você. Falava, não dá pra jogar. Você joga amanhã, não dá pra jogar. Aí vai razão. E joga amanhã. Aí ele nunca mais joga na seleção do Chile. Se ele fizer isso, vai. Vai perder muita coisa. Jogar no Chile. Ele nasceu lá, pô. Olha aí, Vitor. Oi! Fale, David. Ô, Dodô, cara, eu queria te falar um pouco. Cara. Dizer pra você que tô torcendo muito pro Palmeiras ficar na primeira divisão. Sim. Porque nós precisamos jogar ano que vem lá no seu estádio. Né? Com certeza. No... E outra coisa, o Palmeiras é um time que. É o único time que dá uma grande. Um dos de poucos clássicos mundiais que dão emoção realmente. Então. Se o Palmeiras não ficar na primeira divisão, não vai ter mais graça o ano que vem. Mas o Domênico não quer você lá, não, velho. Ô, Dodô. Domênico não quer você lá. Só um minuto, como assim? Você falou que não quer. Chegou um pessoal de Recife e falou, pode voltar. Cada um no seu, você falou. É. Família, eu não falei nada disso. Lógico que sim. Os caras vieram de Recife, não, pai. Segura o B.O. aí, velho. Assim, tem replay tudo. Como assim? Segura aí, velho. Posso falar com meu amigo ouvinte? Agora só, amigo. Deixa eu falar com meu amigo ouvinte, que é um rapaz inteligente. É falso pra caramba. Você é muito falso. Não. Deixa eu falar com ele. Deixa eu falar com o rapaz. Entendendo. Ele tem toda a razão. Tem toda a razão. O rapaz é inteligente. E no ano que vem serão muito bem recebidos lá. Você não falou que não queria ninguém? Nunca falei isso. Falou. Ô, David William, um abraço pra você. Boa noite. Ô, eu só queria fazer um merchan. Faça. HDI é de bate-pronto. Boa, ganhou uma bolsa térmica da HDI Seguros. E só Bozano, Bozano te dá um barbear fenomenal. É, me garante um barbear fenomenal. Ok, só Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, vai ganhar um kit Bozano, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite, vocês são demais. Muito obrigado, falou, amigo. Um abraço. Chupa, valeu. Tá chupando. Chupa, Dudu. Tá chupando. Aí, tá vendo? Tá chupando. Mandou um chupa pra você. Ovo, lá. Mandou um chupa lá, ovo do cara. Não ouviu, não ouviu. Ele mandou um chupa do meio. Não ouvi. Não vai na onda dos caras, não mandou não. Falou sim, falou sim. Tá vendo? Falou chupa do meio. Não mandou não. Não ouvi, eu não ouvi. Trouxa. Mas agora vamos falar de assunto mais importante. Vamos falar da Acer, Narigudo. Olha só, amigão, você sabe o que é Hyper? Então vou te falar. Hyper é tudo que é moderno. É o assunto do momento, das pessoas descoladas. E olha, no melhor do Alto da Boa Vista, e seguindo essa tendência, o Grupo Acer prepara o seu mais breve lançamento, que é o Hyper Home Design. É isso aí, está numa região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Ou seja, você sai do teu apartamento, atravessa a rua e pronto, você está dentro da estação do metrô. Coisa linda, hein? Pô, isso é uma mão na roda. E são apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, lá no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então, amigo, vá lá visitar. Rua Doutor Antônio Bento, número 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou? Beleza? Esse aí é o Hyper Home Design, mais uma realização do Grupo Acer. Informações, acesse acer.com.br/hyper. Hyper com Y, hein? Ou ligue 5546-0439. 5546-0439. Grupo Acer, um nome construído com muita história. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Acer. Muito bem, muito bem. Olha, daqui a pouquinho eu vou falar do leilão de Natal do Estádio 97. Porém, antes nós vamos falar da Bozano, não é, mano? Opa, é isso aí, São Bravo. Que vamos, mano. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Não. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem! Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, tá bom? E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, a linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você não vai ficar com aquela marca de pizza fedorenta embaixo do teu sovaco, velho. Meu Deus do céu, que nojo. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Queima mais! Oh, leilão de Natal do Estádio 97. Tá no ar mais um leilão de Natal do Estádio 97. E essa semana você deve dar o seu lance em quilos de feijão. Para participar, inscreva-se no nosso site 97fm.com.br. Vá na página de promoções. Lá você vai ver leilão de Natal do Estádio 97. Você se cadastra e registra o seu lance em quilos de feijão. No ano passado, nós arrecadamos, se não me engano, 520 quilos de feijão no leilão. 520 quilos de feijão. Vamos ver se a gente bate esse número? 520 quilos, vamos ver se a gente bate esse número? Dois ouvintes terão direito de serem estranhos no ninho. Aquele que der o maior lance e um ouvinte que será sorteado entre todos que tiverem participado, feito o seu cadastro e dado um lance, tá bom? Participe, dê o seu lance. Ó, na sexta-feira, nós batemos o martelo às 7 horas da noite. É a hora que se encerra o leilão do Estádio 97. Às 7 horas da noite, a gente bate o martelo e a gente vai saber quem é o cara que deu o maior lance e sortearemos também um ouvinte entre todos que deram seus lances para ganhar o direito de ser estranho no ninho. Aí você fala, mas esse feijão todo vai para onde? Nós estamos cadastrando várias instituições beneficentes, instituições de caridade, tá? E nós vamos dividir toda a doação que você, ouvinte, está dando nessas instituições. Depois vocês terão todo o relatório através do nosso site para saber quais as instituições, soletrando instituições, soletrando instituições. É muita instituição. Aí vocês vão ter o endereço de todas, o nome de todas, vocês vão saber tudo o que está acontecendo com o nosso leilão do Estádio 97. Participe, cara, é uma chance de você fazer um trabalho muito legal, muito bacana mesmo. Vamos lá, valeu galera, obrigado pela colaboração, viu? Show de bola. Vamos trazer mensagens através do aplicativo da Energia. Que foi? Oi. Não, tava testando. Porra, mas é Mota, você tem a mania de atrapalhar o andamento do programa. Ué, mas eu tava tentando falar um tempão. Você quer falar? Teu microfone tava fechado? Tava. Então, era porque não era pra você falar agora. Mas o que você queria falar? Não vou falar nada. Ó, Sobral, então deixa o microfone dele fechado o programa inteiro, Balão. Ó, Silvio, boa noite, Silvio. Você vai atrapalhar o programa, Balão? Vou falar. Olha você, ó. Aguentar você, malandro, é cobrir a porca com agridoce, também, viu? É cobrir a porca com agridoce, viu? É. A porca com agridoce? É, aguentar o porca. Aqui teve molho agridoce com a porca. É empinar com visor, viu, malandro? Aguentar você. Deixa eu terminar a porra do negócio, malandro. Falando em cima, malandro. Não tava certo ele fechar o microfone dele? Ah, deixa fechado isso aí, malandro. Fecha o estúdio pra ele aí, malandro. Minha nossa senhora. É chato, mano. Aposenta, dá vaga pra outro. Bola, Silvio! Ó, valeu, malandro. Dá um beijo aqui, Mota. Dá vaga pra outro, aposenta, vai pra casa. Tá bom, vai lá. Vai cuidar dos netos. O Bruno, Sombra, esse macarrão estraga a manta do pneu. Abraços, Bruno Frício. Macarrão já deu problema. O Eduardo Pacheco, fui numa borracharia lá no Itaquerão, o cara não tinha chave de roda. Pô, meu Deus. Quase você vai numa borracharia que não tem chave de roda. Ele tirava o parafuso com o dente. Coitado do cara. Não, mas esse negócio de chave de roda, Sombra, eu acho que não poderia ter nos carros mesmo, não, cara. Por que não? Isso aí serve como arma, cara. É chave de roda e tacos de beisebol. É, também. Não, é que o beisebol a pessoa pode jogar. Isso, hein? A polícia para, o cara fala, eu sou jogador. Mas chave de roda, eu acho que tem que ter aí na seguradora. O guincho da seguradora. Eu acho que deveria ser. Você deveria ter um porte pra andar aí com chave de roda no carro. O Thiago ID. Que foi? Porte pra chave de roda. Porte pra chave Eles de pode roda. Matar pessoas. Ô, Soma, desculpa, eu sei que a vó tá atrapalhando. Fala, vó Olímpia. Mas é porque agora o Dorival... Ficou preocupado. Sobre o Vardívia. A presença dele já está descartada amanhã. Ele nem deve jogar hoje porque está sendo avaliado e talvez fique fora até do jogo de domingo. Ou seja... Série B, aí estamos chegando. Você quer provocar um AVC, né? É o jogador que os caras gostam, que faz a diferença, que a gente ouve falar. Mas machucou, você quer o quê? Mas machucou no quê? Ele machucou, porra. Você nunca bateu a perna. Tem que fazer um exame, você nunca bateu a perna. Brincadeira também. Não, pera, mas aí não, hein? Você nunca chutou o pé da mesa na sua casa? Ah, ele jogou sexta. Não foi sexta? Não, quando foi o amistoso? Ele marcou golaço sem ângulo. Foi sexta. Foi sexta. Aí no jogo ele não machucou, ele tava sexta bem. Sexta noite. Hoje é sábado, domingo, segunda. E os caras estavam discutindo. O Leto quase se salvou, parabéns. Foi rápido. Tem jogadores que têm uma propensão maior às contusões. Às vezes é no ar. O Luiz Fabiano é um deles. Não, tem os caras que falam que tem fibrose, o caramba. Olha, agora machucou o quadril. Os caras estavam discutindo se buscava ele com jatinho particular ou não. Machucou o quadril, ele tava brigando, jogando bola, dançando o ragatanga, hein? Do Palmeiras estavam brigando. Você imaginou mandar o jatinho, chega lá o jatinho, gastou uma grana. Que jatinho é caro pra chuchu, hein? Daqui até o Chile. Você imagina você assim, manda lá o jatinho, não é, o mano popularizou. Jatinho não, mas o helicóptero popularizou. Mas não dá pra hoje o Robson 22 você consegue comprar. Você vê a placa. Tem o Robson 22 que custa muito menos do que carro por aí, viu? Inclusive o seu. Sabia que São Paulo tem a maior frota de helicóptero do mundo? É óbvio, porque popularizou. Quando eu venho aqui e falo que popularizou, esses números provam que popularizou. Quantos custa um jatinho daqui até o Chile? Tem muita grana em São Paulo, tem muita gente em São Paulo com dinheiro. Muito dinheiro. No Brasil, muito dinheiro. Agora, você vê quantos desses helicópteros também não são de pessoas que... A gente tem visto muito aí nas manchetes. Então no Lava Jato. Olha, o Sombra, vou falar pra você. Já foi, hein? Pra esses caras, calma, vovó. Calma. Ô, vovó. Ficou deprê, vovó. Domênico te mata. É sorte que não aceita devolução do ingresso, viu? Calma, vovó. Mas você tem que ir pelo Palmeiras e pelo estádio, não pelo Valdir. Pelo Palmeiras eu tô indo há 12 anos já. Entendi. Ó, Sobrado, tô no site aqui. Vovó colocou no Twitter, Série B, partiu. Vovó meteu. Essa Operação Lava Jato é a coisa... Eu vou te falar, o escândalo mais escroto da história desse país. É. E vai respingar em muita a gente. Operação não, né? Não, não, os, operação não. O caso. Os investigados. E aí o Jax Wagner, governador da Bahia, até agora, ele falou que o povo não entende muito o que é o Petrolão, então faz. Ó, Sombra, por exemplo, Robinson 22, tô vendo aqui naqueles sites aí. Robinson! Olha o site que ele acessa! Robinson! O site aqui, ó, por exemplo, tem um Robinson 22. Quanto? 282 mil. Dá muito mais barato do que muito carro por aí. É, mas é verdade. Gente, tem muito carro aí que custa muito mais caro que isso. Vamos criar, Lidinho, o meu helicóptero Bia Vida. Não, não é, Edu, da promoção. Vai ser uma coisa maravilhosa, meu lindo. Ó, esse, ó, é um seminovo, Sombra. Ele tem horas totais aqui, ó, 6.400. Vidros verdes. Disponível 200 horas. Ar-condicionado. Tem que ter um piloto. Já homologada para instrução, valor de US$125 mil. Direção hidráulica. E quanto que é o hangar? Quanto que é o aluguel no hangar? O cara que tem um dinheiro pra ter helicóptero, ele tem a porra do heliponto em casa. Ele é total flex. Pagar hangar, mano. Ah, é? É brincadeira. Você acha que é assim? O cara desce no quintal, mas, mano. Você é acha que é? Larga de ser louco, seu ridículo. Vamos continuar. Cara desce no quintal. Imagina. Vamos continuando com as matérias aqui, as mensagens. O Rodrigo Barbosa, ele faz uma pergunta interessante ao Domênico. Domênico. Oi. O primeiro gol do estádio do Palmeiras será de um jogador que ficará para a história. Quem deve ser este felizardo? Ah, gente, olha, vocês estão... Posso explicar? Coisa. É reinauguração. Vamos lá. É, diferentemente do que foi o estádio do Corinthians, o do Palmeiras é no mesmo lugar. As traves estão praticamente no mesmo lugar. Onde era aquela, a direita da direita, a esquerda da esquerda. Da onde se vê. É outra coisa, né? Tá, só um minuto. Não tem outra coisa. É outro não. Estádio. Tem outra, não tem outra coisa. É outro estádio. Porque subiram arquibancadas maiores, mas o estádio é no mesmo lugar, no mesmo. É diferente você inaugurar um estádio que você fazer uma reforma num estádio e transformar o estádio em mais moderno. É diferente. É uma reinauguração de estádio. Ué, vai fazer história, Domênico. Então, Rudy, tudo já bem, que vai fazer, não dá valor, vai fazer história. Não, não tô dando. Não, ao jogador que fará o gol. Muito pelo contrário. Eu tô achando que o estádio é no mesmo lugar, tudo igual. Foi feita uma reforma na... É igual você pegar a tua casa, que é térrea, e você meter aqui dá pra fazer um sobrado. Aí faz um churrasco. Faz um sobrado, Domênico. Você inaugura e faz um churrasco. Um churrasco. Mas isso não significa que você... mexeu em tudo, Domênico. Mas isso não significa... Porra, uma coisa, outra coisa. Eu preciso desenhar na lousa aqui. Não, só você tá louco, Domênico. Desenhar na lousa? Preciso desenhar na lousa, Domênico. O terreno é o mesmo, mas o estádio é outro. Vamos desenhar na lousa, então. Vamos desenhar. Visualizem vocês que estão aí. Você tá visualizando errado. Vocês aqui que estão aqui, então visualizem. Aqui, nesse lugar aqui, é o estádio do Palmeiras, Parque Antártica. Aqui, nesse lugar. Ele era um estádio que era para capacidade de, sei lá, 32, tá, 25, 28, 30 jardim mil. Suspenso. Pronto, jardim suspenso, cara. Qual era o endereço vamos do estádio? Vamos fazer o seguinte, vamos reformar o estádio, endereço no mesmo lugar, tudo igual, mesmo lugar, não tem... Vamos fazer o estádio diferenciado, mais moderno, sim, aonde? Aqui nesse mesmo endereço. Aqui dá pra fazer. Você rebaixa o estádio, já não é mais jardim suspenso, mas você rebaixou... E você cria em volta arquibancadas maiores. É o mesmo lugar, mesmo estádio, mesma coisa. Certo, só que reformado. Endereço. Mesmo endereço, reformado. Bom. Mais moderno, com estruturas melhores pro público. E com mais com capacidade maior para 44 mil e pouco. O CEP é o mesmo? Olha, Rodrigo, mesma coisa, não mudou nada. Que poderia ser alguém da base. Mudou, mas é legal. Fazer. Rodrigo, já que tem que responder a pergunta. Chupa, Rodrigo. O Domênico não tá nem aí para quem vai fazer o primeiro. Só um minuto, não acabei. Vocês perguntam, vocês ficam tudo falando isso. Você em cima. Fica cortando ele. Você pergunta e responde, pô. O Rudy falou uma coisa legal. Já que é pra alguém fazer um gol, que faça um menino da base. Da base, né? Sabe por quê? Porque pelo menos o menino da base gosta do Palmeiras. Esses caras estão tudo de passagem lá, não sei nem se vai ficar. Você acha que os caras da base gostam? É isso? Não, posso falar? Então, primeira proposta não, tem apego, gol, né, velho? Então, fizeram mais de apego. Fizeram matéria com o Natan, ele é palmeirense de criança. Só um minuto. Pode. Natan é. Não, eu tenho certeza que gosta. O Diego Cavalieri é um cara que tá louco pra voltar pro Palmeiras. Ou tô errado, Benjamin? Não. Ah, porque 500 ah, então tá mil volta então, tá também. Não, mas, pera, não é isso, mas pera. Uma é coisa, mais, mas, não, mas só um minuto, é, gente. É bem menos que isso. Só um minuto. Mas uma criou um negócio desse. Não, mas peraí. Tá, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O cara, quando ele vira profissional, ele vira profissional, né? Ah, mas é amor, mas ele não vai deixar de gostar do time, de ter o time dele. Isso não vai deixar de ter. Eu questionei, Domênico, você falou assim, você é da base e ama. Ah, aqui, mas ele gosta do time, ele torce pro time. Você falou assim, você é da base e ama. É mesmo? Será que porque por ser da base e ama? Mas por quê? Não vai amar? Pô, você acha que na base do São Paulo, do Corinthians e do Palmeiras, não tem um monte de jogador que torce pra outra equipe? Ah, é difícil, né? Difícil nada, imagina. Como o cara vira profissional e para que você gosta de torcer também, acho. Mas não precisa amar. Eu acho, só um minuto. Mas é opinião, mas tudo bem. É lógico, é lógico. Cada um tem uma... Você me perguntou a minha opinião, eu tô dando minha opinião. Cada um tem uma opinião. Ué. Você pode achar que o cara da base, ele não gosta, ele gosta do dinheiro. Eu também acho que depois que vira profissional, o dinheiro vale mais do que o time. Só que, quando ele é moleque, ele preferiu ir na base do Palmeiras jogar. Por que, que ele preferiu ir lá? Ele preferiu ou foi aceito lá? Senão foi o único lugar que ele passou na peneira. O Cafu repetiu em 10 peneiras. O Cafu foi em 10, o Cafu foi na base do Corinthians. Da Portuguesa, foi rejeitado. E ele foi parar no São Paulo. Eu respeito o opinião. Isso não significa que ele fosse corintiano. Não, ele às vezes vai e não passa. Eu respeito a opinião do Domênico, mas é um estádio novo. É tudo novo, é diferente. A única coisa que tem de igual que é no mesmo endereço. Prova disso que o torcedor do Palmeiras tá tratando esse jogo amanhã como se fosse uma decisão. É tudo diferente. Então é outro estádio. A única coisa igual que o time que encerrou era ruim, tanto quanto são 7h55 e eu vou falar da Banditec. Agora eu quero falar com você que está precisando dar uma virada na sua vida. Se você não tá trabalhando, esse recado é para você. Você tá trabalhando, mas queria mesmo era trabalhar na área de TI? Esse recado também é para você. Você está trabalhando na área de TI, mas queria mesmo era trabalhar em outra empresa, ou talvez até no exterior? Esse recado também é para você. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec, a melhor faculdade de tecnologia do país. A única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório. 75%! Olha esse índice, cara. Com tudo isso, você vira o jogo. Você encontra uma bela vaga numa área que paga bem e pode trabalhar até mesmo em outro país. Aliás, já tem muitos ex-alunos da Banditec trabalhando no exterior. Então não fique na defesa. Vire esse jogo. Faça Banditec. Acesse banditec.com.br e faça já a sua inscrição. Próxima prova no dia 29 de novembro, tá bom? E você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. Ó! São 3 cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Peugeot, toda a linha 208 com taxa zero. Não é incrível? Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive. Agora, mano, vamos mandar o recado da Polo Ar, mano. Opa, é isso aí, velho. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lá de especial. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro, amigão? Responda. Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cara é um monstro. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Parabéns, Willis Carrier, você é um monstro. E para você entrar de vez nesse novo clima, amigão, ouvinte do Estádio 97, a Polo Ar e a Carrier oferecem um high-wall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Ó, para ganhar o seu, é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai rolar toda sexta-feira, tá bom? Você que não quer ficar se abanando aí com chinelo velho, ó, acessa aí poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados... Você entra no clima, amigão! Banditec, a faculdade de TI da sua vida profissional. Inscrições abertas para as turmas de 2015. Acesse banditec.com.br. E Peugeot 308 Active, com teto panorâmico e taxa zero. Ligue agora mesmo para 4063-1489. 4063-1489 e marque um test drive, velho! É verdade, você falou aí em Peugeot, velho. Mandar os parabéns aí pro Aldo Savazone lá da Peugeot. Vai, hoje ele vai Savazone todo mundo lá, velho. Ê, Savazone! 30 aninhos, vai ser uma festa hoje. Que beleza, hein? E quem vai curtir a camiseta do Estádio 97 é o Leonardo Paulino. Boa, Leonardo Paulino. Ganhou a camiseta do estádio produzida pela Fit, o parceiro do seu evento. O site é fitcamisetas.com.br. Fit Camisetas. Telefone é 29858840. E todos que ligaram ganharam também os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. 3037 boné. Muito bem, amanhã tem mais Estádio 97 às 5h30 da tarde, no oferecimento de BV Financeira. Tá precisando de dinheiro para realizar os seus sonhos? Conheça o Credicasa da BV Financeira. Acesse credicasabv.com.br e saiba mais. Ticket Alimentação de Natal, o melhor presente de fim de ano para sua equipe.